Dragões, raparigas, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da Resistência Retrô. Hoje aqui, como sempre, tô com o meu amiguinho aqui, o Lulu da Transilvânia, comedor de queijo e de joguinho retrô. Fala, Lulu. Comedor de queijo, cara. Fala aí, galera, vamos aí falar mais uma etapa aí de videogames e vamos lá. Então lá, meus amigos lá das Arábias que gostam de dar cambuleta e não gostam de tomar banho, pessoas. E aí, senhores, eu sei competir. Boa, boa, boa, boa. E hoje aqui um convidado novo, rapaz, nosso time aqui, o meu amigo que gosta de regular TV e imprimir Spinecard, o Guiné. Fala aí, galera, beleza? E por último, eu. Fala aí, Guiné. Fala aí, pessoas. Cheguei. Master of fodão, gera tudo, joga tudo, sei tudo. Eu só não sei lavar a bunda do cachorro. É isso aí, com esse bando de filho da mãe, vai começar o podcast de hoje. E pra comentar aqui meu dublador, na verdade uma continuação, porque no episódio anterior nós já falamos de jogos baseados em filmes, só que foi da geração pré-Atari, né, a geração de raiz, a geração depois do Atari, 8-bits e 16-bits. Então, vamos continuar nosso papo aqui, porque a gente não tá de bobeira, pô, aqui você faz nada pela metade, meus amigos, aqui o bagulho é sério, rapaz. Então hoje vamos continuar, né, e nosso primeiro bloco nós vamos falar de quê, imagina? Da geração 32 e 64 bits. E pra começar aqui, né, esse primeiro bloquinho, vamos chamar o meu amigo aqui que tá, né, com medo de se molhar, o Pessoas. Fala aí, Pessoas, seu joguinho. E aí, senhores, tudo bem? Senhores, primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui com relação a jogos baseados em filmes é o seguinte. Eu não sei se vocês perceberam isso, né, eu vou começar a falar um pouco disso antes, mas eu acho que da geração 32 bits pra frente, eu não sei se sou eu, ou se é a geração, vocês podem me dizer também, os jogos baseados em filmes, eles são piores, cara. É mais difícil você encontrar um bom, e eles são piores, no sentido da criação, parece que eles foram feitos mais às coxas, eu não sei se vocês têm esse mesmo feeling, tá? Depois a gente até comenta. Com relação ao jogo, que eu vou falar de um jogo. Por isso que eu falei dessa geração. Não vou falar um jogo de 32 bits, eu vou falar de um jogo de 64 bits. É um jogo cueca, tá? Mas é um jogo que todo mundo tem que ter jogado. Até as pessoas que não gostam, que são haters de plataforma, devem ter jogado, que é o GoldenEye do Pô, mas tu jogou com o Daniel Craig? Né? Então, não, eu joguei com o James Bond. Eu não joguei com... Entendeu? Entendeu? O jogo é muito bom, é um jogo FPS. Pra época ele era inovador em algumas coisas, em outras talvez. Olha só, eu não aceito você falar desse jogo. Por quê? Eu não aceito. Olha só, porque na primeira fase, pra você passar de fase. Não, calma aí. Você sabe a primeira fase? É. Você tinha que se jogar na represa. Ia cair na água, entendeu? Como você não toma banho e tem medo de mar, tu nem ia passar ali na primeira fase. Cara. Não, mas é represa, a represa pode. Represa pode. É? É, meu problema, segundo vocês, é o com o mar, não com a água. Entendeu? É, então tá bom. Mas é. Então, água de rito toma banho, né? É. Então tá bom. Mas vai então, lá, esse jogo aí foi feito pela Rare, né? A mesma que fez o Donkey Kong, né? Eles deram uma diferenciada nesse jogo, né? E o engraçado é que eu dei uma pesquisada por aí. Ele era para ser desenvolvido para Super Nintendo. Ia ser um jogo de plataforma, lineariador, né? Como o Guiné gosta, né? Mas acabaram não indo, mudaram para um jogo de FPS. Cara, esse jogo aqui é um grande jogo de FPS, principalmente daquela geração, né? Muita gente aí idolatra o jogo até hoje. Por causa de algumas inovações, como o modo multiplayer, o controle vibrar, esse tipo de coisa, né? E eu tive só uma parte frustrante desse jogo, que eu cheguei a jogar, eu joguei bastante, só que eu tive um problema na época que eu peguei o videogame emprestado e o jogo emprestado, que eu tinha só o PlayStation, né? E eu não consegui terminar esse jogo. Não cheguei até o fim. E eu fui jogar ele há pouco tempo, questão de 2 anos atrás. E eu não gostei dos controles, cara. Não sei se os controles envelheceram mal, se o jogo, se eu desaprendi a jogar, mas achei muito esquisito. Joguei com um amigo no modo multiplayer e tomei uma lavada. Então, eu não sei se vocês jogaram, quero saber o que vocês acham aí. Eu tive esse jogo, cara. Eu tive o Nintendo 64, tive um jogo de futebol só no Nintendo 64. Cara, eu acho que eu me joguei naquela represa umas 600 vezes, cara. E nunca terminei o jogo também. Olha, eu vou te falar, eu acho que esse 007 eu comprei na época, porque particularmente eu comprei o 64 por causa desse jogo, do F-Zero e do Mario 64. Praticamente na minha época de jogar 64 com a galera foi o Mortal Kombat, se eu não me engano, Ultimate. E acho que foi o primeiro jogo que a gente conseguia jogar com os 4 controles do 64, um jogo bom, que jogava os 4, né? A tela dividida em 4, que era loucura na época, que não tinha isso. Eu achava da hora. Agora, o jogo em si, até o modo dele de, como é que se diz, que não é, é co-op, né, que a campanha, no caso, é legal. Agora, eu não vou dizer que é um jogo que hoje, se eu fosse sentar pra jogar, que eu gostaria de jogar, né, que envelheceu mal pra cacete, cara. É, graficamente, ele deu uma enfiada mesmo, graficamente ele deu uma enfiada. Então, mas eu te falar, na época também joguei pra caramba isso daí, tá? E, cara, o jogo tem vários méritos, né? Primeiro que ele quebrou um pouco essa mecânica de jogo de FPS, que era só você pegar a chavezinha, abrir porta e chegar no final. Não, mas cada acho que tinha uma ele missão, copiou, tinha um pai? Objetivo. Eu acho que eles copiaram um pouco da mecânica do Resident Evil, que era a perspectiva do boneco, sabe? Na tela. Na verdade eu achava ele bem bolado, que realmente cada fase tinha uma missão diferente. Tipo, a animação dos inimigos eram bem legais, assim, né? E o controle, cara. E o controle é que nem depois o Dreamcast foi sofrer também, né? Como não existia os dois analógicos, né? Eles simulavam o segundo analógico no botão, né, cara? Então é meio complicado de você conseguir arrumar, entendeu? Se acostumar. Na época você era forçado a jogar, acabava se acostumando. Não, eu tô falando, na época tu jogava porque tinha só aquilo ali e era legal. Tu acabava, foi o que tu falou, o mata-mata, né, vamos dizer assim, do co-op, que era da hora. Isso aí, pra mim, era a parte mais divertida de você chamar a galera pra jogar. Não, sem dúvida é isso mesmo, até porque eu não terminei o jogo porque eu joguei muito multiplayer esse jogo, cara. É, não, quase ninguém jogava modo campanha, não. Tu começava a jogar campanha, chegava a galera, vambora jogar o mata-mata. Pô, tiro porrada de roupa. Exatamente. É, o jogo, o fator replay do jogo tá nisso aí. Tá no modo multiplayer, né? É no multiplayer. É como os de hoje, né? Os jogos de FPS de hoje. Eles são feitos, mas ele é focado no multiplayer, né? E... Não, o modo... Basicamente... Eu acho que o modo campanha é o contrário que tem hoje, né? Hoje o cara faz o quê? Bota o modo co-op, online, que é o principal. E o modo campanha hoje é um bônus. Naquela época, eu já tava pensando o contrário já, entendeu? Porque antigamente o modo campanha, mas já tava visando o co-op, que é o contrário, né? Hoje em dia, eles visam mais o co-op. Tanto que alguns jogos hoje em dia, eles saem... Mas tão focado no multiplayer que teve alguns jogos, eu não vou citar agora que eu não vou lembrar o nome, mas já teve jogo que saiu sem modo campanha. O jogo saiu somente com modo multiplayer. Eu não sei se é meio... Battlefield 1 que saía só multiplayer, não, cara. O Battlefield tem modo campanha. Ele tem a não, a agora parte tem, mas antes não tinha, pô. Não, então, é que eu peguei agora pra jogar e ele já tinha modo campanha quando eu joguei, né? Tá, só pra terminar aqui, uma coisa que tem que falar, multiplayer desse jogo, pô, personagem pra caramba pra jogar, muita arma, divertido pra cacete, uma coisa só, meu irmão, mina de proximidade, caralho, era a porra mais foda do mundo, parceiro, tu botava em cima do teto, assim, na beirada da porta, ninguém ia correndo lá pra encher energia, trocar de arma, explodir, só aquele melado escorrendo, né, cara? Eles pegaram, ó, o Sinful Fighter, Metal Gear... E o Resident Evil e fizeram esse 007 aí pro 64. Então é isso aí. GoldenEye, joguinho bom. Vamos pro próximo aí, senão esse bagulho vai ficar muito grande. Eita. Vamos lá, Guiné, tu que tá falador aí, ó. O meu imprimidor de spinning card. Ó, de 32 de Saturno e de PlayStation, foi o que o Rubens falou. Eu acho que não teve pra mim nada de Spider-Man, essas porra, eu passei batido. Tá ótimo, já entra como a tua opinião aí no 32, Guiné, na parada. Eu concordo com ele mesmo. Por isso que eu falei primeiro, pra falar do 64. O Rubens falou no início, eu tinha falado até antes de começar o podcast, né? Eu falei, pô, essa geração de PlayStation, Saturno e até o GameCube também, foi muito fraco em relação a isso, ou eu não, igual eu falei, os filmes, os jogos não estavam se adaptando legal, eu não achei. Pô, que ficava bonito. Então eu vou falar dois, então, o meu e um pro Guineco. Eu separei dois aí, que é a minha escolha também, que ninguém falou, que eu acho o jogo muito bom, muito bom, um dos melhores jogos baseados em filme que eu já vi, tá? O pessoal pode falar que, pô, não é tão baseado assim, mas é, que é um jogo de Saturno, que também saiu pro arcade, né, do time da SEGA aí, a M1, né, do nosso amigo aí, que é o Die Hard Arcade, meu irmão, porra, quem jogou esse joguinho aí? Cara, eu conheço esse jogo, eu conheço, mas é feio também, hoje é feio, mas é... Porra, não, te digo, ó, ele pode ser feio, olha só, ele pode graficamente ser feio, mas de jogar é muito bom até hoje, pessoas, vai por mim. Muito maneiro. Me lembra a Área 51, não tô falando que é igual, entendeu? Lembra. Ó, então deixa eu falar que é da Rádio Arquidão, vocês estão confundindo. Fala, depois eu te pergunto uma coisa. Manda aí, depois eu vou te perguntar uma coisa. Depois eu ia te perguntar, você já complementa. Ele é parecido com o Die Hard Trilogy do PlayStation 1, não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza, ó, prossegue aí. Manda aí. Da Rádio Arcade, você começa com a abertura de um vilão, que não é igual do filme, mas é um coroa que sequestrou lá a galera do prédio, né? Tem a abertura, sequestrou a filha de não sei quem, sei lá. Você desce de helicóptero na cobertura do prédio com o Bruce Willis. E isso já com outro player, tem um ajudante que é uma menina. Meu irmão, é beating up, é porrada. E você pode usar qualquer elemento do cenário pra você bater nos inimigos. Tudo poligonal. É 3D, é jogabilidade, cara. Isso aí. Mas é muito maneiro de jogar. O maneiro dele é o seguinte, pô, tem muito combo, o jogo é bem, bem rápido e cada sala que tu entra é bem inusitado, entendeu? É bem inusitado uma coisa da outra. Você usa o ambiente do cenário contra os inimigos, você explode coisas. Por exemplo, tu tá ali numa lavanderia, você pode pegar a máquina de lavar roupa e bater na cabeça dos caras. tu chega ali na cozinha, né? Tem um peixe lá que o cozinheiro tá fazendo. Você bate no cozinheiro, pega o peixe que ele tava cozinhando e bate com ele com o peixe, entendeu, cara? E conforme você vai passando pelo jogo, vai apanhando, vai acontecendo as explosões, né? Que o jogo é ação, que nem o filme. Não para. Então, tu vai rasgando a roupa do teu personagem, entendeu? E quando você vai passando de um cômodo pro outro, ou muda de andar, tem uma cena animada, tipo assim, que você não sabe o que vai acontecer. É os teus personagens correndo e ele vai mandar você apertar um botão. Aí, normalmente, o cara tentando atirar em você, você vai derrapando, dá uma banda no cara, joga o cara pela janela, sacou? E como é um jogo baseado no filme, né? Você pega muita arma, entendeu? Cara, é um jogo da boa. Quem acha que não teve Beat 'em up bom depois de Streets of Rage, cara, joga esse jogo aí. Porque ele é muito maneiro. Dois players, como qualquer Beat 'em up bom tem que ser. Irmão, a porrada estanca e é muito legal, cara. Aquela música bem animada. Aí, o jogo é show de bola. Muito bom mesmo, cara. Show de bola mesmo. Ô, Pyro, eu jogarei também. Pyro, o que eu ia te falar? Não, o legal disso aí que você citou, você até falou que eu dei uma olhada nesse jogo um tempo atrás, na introdução do jogo e tudo mais. Ele é baseado no filme, baseado no personagem do John McClane. Porque a história é um plot totalmente novo. Mas é válido, porque ele é baseado no. Não importando, ele é baseado no filme. Isso que importa. Isso aí. Mandou bem, mandou como bem. Como vários outros jogos aí da série da Hard, nem todos na verdade não pegou, né? O filme, né? Pegou só o personagem, o policial lá, o McClane. Pegou a ideia do filme, né? Exatamente. Pegou a ideia e reproduziu, entendeu? No jogo, tá? Porque a gente tinha o direito de tudo, mas tinha o direito de usar o nome, né? Então... Ei, me diga uma coisa. Teve uma continuação pro Dreamcast desse jogo, não tem? Tem. E é muito foda. É melhor que o primeiro. Muito bom. Pô, esse daí eu joguei mais o do Dreamcast do que do Saturn. O Saturn eu não tinha ainda. Então não peguei assim, mas do Dreamcast eu dei uma jogada boa, cara. Bem legalzinho mesmo. Não, e outra coisa, tá? É um port do arcade. Você olha lá do lado do Saturn, é idêntico, cara. Idêntico. Muito bom. Você pode comprar. Se não me engano, é STV Titan, a placa de arcade, que é igualzinha a placa do Saturno. Então o port ficava bem, bem parecido. A prova que o PlayStation fez o Trilogy, que é totalmente diferente do Saturno. Eu já particularmente não gostava desses gráficos aí, né? Que era muito quadrado, meu Deus. É, mas é um jogo divertido, cara. Sério. Tem um outro aí que era, usava o cartucho de 4 mega, que era o mesmo gráfico. Eu, na época, não curti, esqueci o nome. Mas já é todo mundo falava que era bonzão de se jogar, mas, porra, quando eu levo o gráfico, cara, nossa, era muito feio. E é um jogo que tem um cuidado, porque assim, cara, por exemplo, como você pega um cano, a sequência dele com o cano é diferente de porrada. A jogabilidade é boa, cara? Muito boa, muito boa, muito boa. Jogo bem legal mesmo, pode jogar que é tranquilo. Só que é um jogo 3D, né? Não, é o que eu tô te falando, na época eu corri mesmo por causa desse gráfico aí que era, eu achava muito. Eu peguei o Saturn na época por causa de 2D. A parte 3D não me interessava, não. Aí quando começou a sair esses jogos aí, que na época era isso aí mesmo que bombava, né? Esse 3D não chamou atenção. E uma coisa importante, por ele ser beat'em up, pelo que eu vi, ele é um jogo pra dois players também, não é, Pyron? Isso, dois players. Bacana, bacana. Importante, importante. Ó, pode brincar com o Baleu aí que eu recomendo, tá? Beleza. O do Dreamcast também é a mesma coisa. Tá anotado. Vamos lá, Lulu. Teu joguinho, vai lá. Cara, vocês devem lembrar, assim, nas antigas, na época dos 8, 16 bits, que era uma coisa, assim, mais limitada, até pelo tamanho dos jogos, assim, quando tinha, assim, uma jogabilidade diferente no mesmo jogo. Digamos assim, a gente vê muito isso num Batman, por exemplo, quando você tá jogando lá na porrada, e de repente ele pega o Batmóvel e segue em frente no jogo, e dá uma mudada da jogabilidade do jogo ali, né, aquela coisa de ser... Tem um ambiente diferente de jogo, certo? Então tem porrada, de repente você pega o carro e tiro, corrida, aquela coisa toda, né? Porrada e bomba. Oi? Tiro, porrada e bomba. É, enfim, são coisas assim que mudavam o cenário do jogo, era uma coisa legal, assim, surpreendente. Eu lembro disso bastante em jogo do Batman e tal. Cara, eu vou falar de um jogo, cara, que simplesmente tem 4 estilos de jogo em um só e é baseado num filme. Vocês conseguem imaginar qual é? Eu acho que vocês não vão adivinhar, cara. Pra 32 bits? 32 bits. Então, cara, olha a loucura, cara. Olha, não, detalhe. Ele teve cenas que os atores, que são dois ícones do cinema, inclusive. É console ou PC? Console, 32 bits. Deve ser 3DO. Saca só. Os caras gravaram cenas exclusivas pro jogo, entendeu? Então o jogo tem tiro, que é aquela coisa de ter a mira na tela e você atirar. Ah, já sei, Demolidor. Exatamente, Demolition Man. Caralho, sou foda. Eu falei 3DO, porra. Saca só, o jogo tem tiro na tela, cara, que você usa a pistola do 3DO, cara. Viu, não é 3DO? Eu falei, rapaz. Não, olha só. Cara, não, peraí. Tem filme, cara. O jogo é todo filme, praticamente. Saca a loucura. O jogo tem tiro na tela, que a maior parte do jogo é tiro na tela, com mirinha assim e tal. Você pode usar a pistola do 3DO pra você dar tiro na tela. Além do joystick, né? Que tá ligado os dois ali, um liga no outro, né? Tem isso que é a maior parte do jogo. Ah, mas tem que falar um negócio, calma aí. Tu tem que falar que pode dar tiro na tela só usando TV de tubo. Exatamente. Pô, mas isso é óbvio. Né? Não, mas vai que uns modão aí tenta, né, jogar. Ah, né, daí a gente, ó. Aí tem aplaude daí. Então o jogo tem essa parte de tiro, tem uma parte de porrada que é como se fosse um Mortal Kombat bem paia, assim, né? Tem uma parte que é um FPS, cara, bem arcaico, assim, no máximo dá uma balançada de corpo, assim, o cara. E tem uma parte que é de correr, tipo uma perseguição de carro, cara, mas é só reta o negócio, assim, não tem uma curva o negócio. E o jogo é uma loucura, né, cara, porque é uma mistura do cacete e os caras gravaram... Não, calma aí, porra, calma aí, tu não falou a melhor parte, falou que tem um monte de coisa, não falou a melhor parte. Fala aí, quero ver então. A melhor parte é ter o Stallone falando com você, meu amigo. Não, não, não, não, não, não. Você foi humilde nessa daí, cara. Que tem cenas do Stallone, cara, entrando em cômodos, assim. E aquela tensão, porque ele tá atrás do Wesley Snipes, né, cara? Que é o bandido, né? A história do filme é que os caras vieram do futuro, ficaram congelados um tempo lá. E o Snipes deu uma merda lá, o Snipes escapou. E ele é o bandido. E eles chamam o Stallone, que era o cara que caçava e que foi condenado junto com ele por causa de uma merda que o Snipes fez, né? E tem cenas hilárias, cara, porque, tipo, a coisa é de tensão, né, cara? O cara tá andando nos cômodos, daqui a pouco muda a tela, ele tem que começar a dar tiro nos caras que aparecem na tela, né? E tem uma cena muito, cara, você joga no YouTube e você vê essa parada. Tem uma cena que não tem porquê aquilo acontecer, mas o Stallone dá uma risadinha pra tela, tá ligado? Olha, eu vi umas partes do jogo aqui, cara, tem uma parte que o Stallone aparentemente está dançando funk, cara. Impressionante. Ô, louco, meu. Cara, parece, cara. Ele vem dando o passinho pra trás, assim, ó, de costa. Aí ele vem dando uma dançadinha, cara. Eu falei, nossa, cara, que bizarro. Eu tô olhando o jogo aqui, é bem bizarro, cara. É bizarríssimo, mas é aquela coisa, você joga pela diversão. E ele segue a história do filme ou é uma história diferente, ô Lu? Cara, eu não cheguei no fim, né, velho? Mas a ideia é pegar o Snipes, né, cara? Então ele sai na porrada com o cara, ele dá cara, tiro. Cara, o Lu só jogou pra ver filminho, cara. Tá maluco, velho, tá maluco. Não, eu acho que vale a pena porque é um filme muito bom, cara. Esse filme aí pra mim é um dos filmes muito divertidos do Stallone, cara. Tem gente que pode não gostar, mas pra mim é... Cara, eu já vi esse filme várias vezes, cara. Eu lembro das piadinhas. É aquele que tem que no futuro você é multado até por xingar. É, que ele fica falando merda. É Rio de Janeiro merda, hoje em dia, pô. Rio de Janeiro. Não, é porque tem uma hora no filme que ele tem que... Ele quer usar o banheiro e não tem papel higiênico. Tem o lance das três conchas. Aí ele fala merda, bosta, não sei o quê. Aí vai gerando ticket. Agora eu vou no banheiro. Tem a cena do Rato Burger, que ele come o hambúrguer feito de rato. É, esse filme é muito bom, cara. Valeu, você lembrou do filme, valeu, foi bacana. Cara, realmente é bem esquisito o jogo. É claro que é uma merda o jogo, entendeu? É só pra quem tem 3DO ali, a ideia de jogar isso daí, cara. Mas vale pela diversão e por ver o Stallone em cenas esquisitíssimas, né, cara? Porque o cara era um ícone dos anos 80 fazendo um papelão num jogo desse daí, né, cara? Manda, Pyron, tem o outro lá que você falou. Faça menção honrosa, então, Pyron, faça menção honrosa. É, o pessoal fala que não tem joguinho de filme bom, vou falar de um que pelo menos pra mim é muito bom, cara. Na verdade, muito bom mesmo. É o Alien Trilogy. Alguém já jogou? Porra, Alien Trilogy, cara. Qual plataforma que é esse? Então, eles são pra tudo. PC, Saturno e PlayStation. Entendeu? Conta um pouco aí. Então, a primeira coisa que tu deve... Cara, assim, a coisa que eu peguei esse jogo, né? Fui lá, aluguei a porra do joguinho, botei lá no meu PlayStation na época lá e botei lá e vi lá, pobre. Falei, fudeu, o jogo vai ser uma merda. Puta que pariu, pobre, vai ser uma merda. Mas não, cara, o jogo é muito bom. Então, por que o nome é Alien Trilogy? Porque o jogo é dividido em três capítulos, tu pode escolher qualquer um dos três e cada capítulo é baseado num filme. O Resgate, entendeu? O Oitavo Passageiro... Isso aí. Nem sei. Os três que prestam. É Alien, o Oitavo Passageiro, Aliens... É Aliens, né? O Resgate, depois Alien 3. O Oitavo Passageiro é o primeiro. O Resgate é o terceiro, é o primeiro. Né? É, o Aliens e o Resgate é o primeiro, busca a menininha, pô. Não... O Alien Oitavo... Oitavo Passageiro é o primeiro filme. Porra, Guiné Modão de filme, cara. Não é, cara. Aliens e o Resgate é o primeiro. Que a segunda vida salva a menina. Não, não é, Guiné. Guiné. Cisma, cara. Você tá passando vergonha, Guiné. Como é que é? Calma aí, não tô entendendo. É o Oitavo Passageiro primeiro? O Alien Oitavo Passageiro é o primeiro. É isso aí. É a origem da parada. 79. O Aliens e o Resgate é só no Brasil, mano. O segundo é só Aliens. Só. O segundo é só Aliens. E o Alien 3 é Alien 3. Não, então o segundo é só Aliens. Né? Aliens e o Resgate. Aliens e o Resgate é do Brasil. Lá fora é só Aliens. Ah, tá. O nome do filme. É o da menina. Isso é o da menina. Tu tá falando que é o segundo esse. Isso é o segundo. Bom. Entendeu? Vou pesquisar primeiro, porque isso aí tá errado. Não tá, não. Ih, caraca, meu irmão. Eu achava aí, eu aposto. Não. Eu aposto que ele tem um mega CD japonês que tem de gaveta aí, hein? Quer apostar? Ô, Kiné, você tá lendo o guia do cinéfilo errado, cara. O primeiro é o Alien. Não tô lendo guia nenhum, rapaz. Eu tô falando pelo que eu lembro da época. Eu achava que o Resgate... Mas você tá errado. Eu não peguei guia nenhum também, não. Eu já sabia já que Alien é o Oitavo Passageiro. O primeiro filme, que é o da nave, que é aí que aparece o Alien. O Alien faz do estômago do maluco lá. É esse aí, é o primeiro. O outro já tem mais a menina lá, tem outra história, entendeu? O primeiro é do Alien mesmo, que os caras descobrem. Tá, vamos contar a história. Tá, o Alien o Oitavo Passageiro, ele entra na nave, cara. Calma, só um breve resumo pra quem nunca viu o Alien, tá? Alien, Oitavo Passageiro. uma missão, né, espacial, os caras vão lá, entram num planeta lá que ganhou um sinal de vida, pegam um alien, que, aí por isso que eu tava passageiro, que infecta um tripulante, sai o alien lá, mata todo mundo, bababá. No final do alien tava passageiro, a Ripley abandona a nave e o alien fica com ela dentro da nave. Entendeu? Ficou lá dentro, ela acha que matou o alien, só que acontece, ela joga o alien no espaço, só que o alien, né, põe um negócio na barriga dela. Não, desculpa, isso é um Alien 2, eu tô falando merda. Me desculpa. Eita, fé. Cara, eu tô vendo que o forte de vocês não é filme, é jogo. Vamos falar de outro jogo, vai. O maneiro do jogo é isso, que ele é baseado em todos os filmes da franquia até então, né, que era só o Alien, Oitavo Passageiro, o Aliens e o Alien 3. Então ele tem 3 episódios, cada episódio é baseado no filme. O que é muito maneiro desse jogo, cara, porque ele realmente ele passa uma atmosfera pesada, sabe? O jogo é bem escuro, você tem que prestar muita atenção no radar, que fica piscando ali, portanto a proximidade de cada alien. E você, cara, ele é bem legal, assim, as armas também, todas as armas que você encontra no filme, você joga com a Ripley. Entendeu? E o maneiro dele é que você tá jogando, né? Os cenários assim, são bem complexos para quem gosta de FPS. Tem bastante coisa de tu memorizar caminho, de abrir porta, de pegar o item que vai te habilitar uma certa área. Só que é legal que às vezes você tá dentro desse ambiente, de repente você, poxa, vê um setor ou alguma coisa que te lembra um filme, sabe? Aquela cena clássica do primeiro filme que tem aquele famoso que o nego chama de observador, que é um gigante sentado tipo se fosse um telescópio, né? Alienígena. Tem isso no jogo, sabe? Tem vários tipos de alien. Então o jogo é bem atmosférico assim. E pra quem gosta do filme, dos filmes que nem eu acho que muitos de vocês também devem gostar, né? Que a série Alien, pô, marcou a geração, pelo menos a minha, né? Conheço ninguém que viu Alien que não gosta do filme, né, cara? É um filme incrível. Então você consegue revisitar tudo aquilo ali em primeira pessoa. Mas como ele é um jogo cadenciado, não ficou ruim ser primeira pessoa, entendeu? Porque você não enfrenta muito o Alien ao mesmo tempo, mas você enfrenta com cuidado, sabe? Tem aqueles facehugger que realmente prende na tua cara, o sangue do Alien é ácido, te dá dano se você demore. Então aquele jogo cadenciado que vai tentar enfrentar um Alien de cada vez, sabe? Pô, o som do jogo é muito bom. A trilha sonora é muito boa, então te passa aquele climão mesmo do filme, sabe? Então eu achava muito legal, né, pra época, assim, muito legal mesmo, até porque a gente não tinha tanto FPS reposado em filme, né? Não tinha GoldenEye, essas coisas ainda. Então era muito legal você revisitar uma série que tu gosta, que até então a gente só tinha visto o quê? Jogo de FPS, basicamente, ou, desculpa, jogo de beat'em up, ou jogos meio estranhos, né? Então tu pegar um jogão desse assim, pô, com a Ripley, né? Tudo com gráfico legal, 32 bits assim, achei bem legal pra época, cara. Eu acho bem legal mesmo o jogo. Pra mim, sabe? O Alien morreu lá no Mega Drive, no Alien 3, entendeu? Aí pra PlayStation, essas coisas pra frente, foi o que eu falei aqui antes, até o Rubens completou ali no início, né? Falando que parece que nessas gerações aí os jogos não saíam bonitos pra filme. Eu não sei se o que os caras tinham problema pra fazer, sei lá o que que é. Não ficava tão bom quanto na era de 16 bits. E eu também até hoje não acho que fica. Se você pegar esse Aliens aí e comparar com o do Super Nintendo e do Mega Drive, porra, não dá não. Eu ainda acho muito melhor os antigos de 16 bits do que de 32, 64 pra frente. Eu acho que é mais difícil, que eu lembro que quando a gente tava conversando na outra, o Pyron, acho que deve concordar também, acho que o Lu também, acho que pra quando você for escolher, Pyron, provavelmente de 16 bits, você deve ter ficado em várias opções, né? No caso dos 32 bits, foi difícil, a gente foi pegando ali, foi pegando aqui, não sei se vocês concordam, o Guinepolis não concorda, né? Acho que também que de 32 pra cima houve uma queda. De 32, 64, 120, tu tem que pescar, pensar, não, eu conheço... Tem que coçar um pouco o cérebro aí. Ah, mas olha só, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, não né? Não adianta você chegar e falar assim, eu vou jogar Super, Spider-Man e Batman. É o que mais tem, Homem-Aranha e Batman. São bons os jogos? Não, então, mas... Calma aí, mas isso que eu ia falar, vamos ser sinceros, é o seguinte. O material que a galera tinha... Na década de 80 ali pra fazer jogo baseado em filme também era muito mais farta e muito melhor, né? Como você falou, o próprio filme. Não, só isso não. Pelo próprio filme do Stallone aí que fez jogo pro 3DO, que nosso amigo Lu falou. Demolition Man. Pô, pega os outros filmes do Stallone antes desse aí. Só filmaço, cara. Demolition Man, pra mim, é de. Assim, tá nem no top 10 de filme dele, pra minha opinião, entendeu? Então, se tinha muito filmes melhores, pô, o Aliens, o Alien Trilogy aí, pô, o jogo é baseado em filme velho, porque esses filmes aí já eram velhos, já saiu esse jogo, entendeu? Então, assim, não tinha filme tão bom assim. Então, mas se você olhar a indústria de cinema e outras, eles estão indo pelo mesmo caminho. A gente tá aqui em 2017, quase 40 anos depois de tudo isso daí, e eles estão fazendo o que hoje? A mesma coisa, vivendo de remake. É, tem que fazer remake porque exatamente, não consegue fazer mais filme mas, que mas pra fechar, sabe o que eu acho também? O que aconteceu também, e um exemplo aqui, o jogo que o Lu citou, é a necessidade de inovar. Porque basicamente muitos jogos de 16 bits ou 8 bits, eles eram geralmente plataformas. Aí já tiveram que fazer muitas. Tiveram que alternar muito, ó. Pegaram um jogo, por exemplo, esse Demolidor que o Lu citou. Ele é um FMV, ele tem cena de luta estilo Mortal Kombat, ele tem. Então os caras não queriam mais fazer um jogo plataforma ou um jogo mais simples. Eles tinham a necessidade de inovar. E talvez eles tiveram que arriscar mais também. Pelo menos nessas 32 bits. Eu falo mais, eu até já falei com vocês em off. Não é só deles querer, não. Exemplo, a Sony nos Estados Unidos, né, por bastante tempo, proibia jogo 2D pro PlayStation. Sim. Só queria jogo 3D. Então, obrigado, né? Os jogadores e a indústria obrigaram os caras a ir por um caminho que nem todo mundo gostou, entendeu? Sim, sim, mesmo. Mas enfim, você foi o bloco 32 bits aqui, o bloco 32, 34 bits aqui, um bloco meio polêmico, né? Vamos pro próximo, que é o de 128 bits. Simbora! Bom, e pra começar aqui, né, esse bloco aqui, vamos falar, chamar aqui nosso amigo que tá aqui, ansioso, né, tá acabando sangue lá na Transilvânia e tá ficando seco, então vamos lá. Na Lucrândia. Isso aí. Não é Lucivânia? Vai, Lulu, fala o seu joguinho, seu safado. Cara, é um clássico. Eu não falo o meu. Fala o teu, o que, rapaz? Você fique quieto aí, se for o teu, você vai só comentar. Cara, é um clássico cult do cinema. Ah, então não é o meu. Que virou um jogo de porrada muito massa, cara. Já sei qual é, Evil Dead. Não, vá se lascar, Evil Dead. Ivonete? Que Ivonete, pai? Tá maluco? Evil Dead. Cara, é um jogo muito 10, cara. Quem não jogou por preconceito com sandbox, porra assim, vá se lascar. The Warriors, cara. Quem que não jogou aqui? Ah, sim, bacana. É um jogo bom, chupa pessoas, hein? Um jogo bom. Muito bom, cara. Esse jogo, cara, eu não cheguei a terminar porque eu me embananei numa missão, cara, que sério, cara. Eu fiquei, acho que uma... Sério, sem sacanagem, cara. Eu acho que eu tentei umas 400 vezes passar da missão e não consegui, cara. Então, quando eu consegui passar, cara, eu tava simplesmente esgotado depois de meses tentando. E eu, tipo, porra, perdi o tesão e não terminei o jogo. Mas quem puder, cara, eu acho que saiu uma versão melhor agora pro PlayStation 4 desse jogo. Uma versão, acho que meio HD, sei lá, alguma coisa assim, que dá aquele tapa, né, de nova geração nesse jogo aí. É jogo digital, inclusive. E é um jogo muito bom, que pega aquele climaço do filme, né, cara, e joga pra um jogo de porrada hoje em dia, com missões, com aquela coisa toda, cara, com treinamento. O que vocês acham desse jogo aí? Tem multiplayer, cara, tem multiplayer de porrada, é divertido, meu irmão. Nem cheguei a jogar multiplayer. É a plataforma, Lu, que você falou? Não, tudo. Não, ele é beat'em up. Ele é tiro beat'em up. Ele não é feito pelo mesmo pessoal que faz o... Que é faz da Rockstar, o Rockstar. GTA, então. Rockstar. Ô, Lu, no caso do desse The Wars, eu cheguei a jogar, né? Joguei a versão PPT2, também conhecida como Nelson Version, né? Pelo que eu lembro do jogo, ele não segue o plot do filme, né? Não tem aquele lance de alguém ser... deles, do grupo dele, né? Da gangue dele ser acusada de ter matado aquele cara. Que tem. Reunião, claro que tem essa pegada? Tem, mas reunião, você não é. você não interpreta um dos personagens do filme, você é um diferente, né? Você é um a mais, no caso, não é? Você é um estranho ali, né? Isso, um novato, na verdade, né? Tá tentando entrar na gangue, não é? Você tenta fazer as partes pra entrar na gangue, isso eu achei legal do começo do jogo. Isso, aí chegou uma hora, tem lá a parte com o Cyrus lá, falando, ah, soca! Aquela porra toda, né, cara? Ele leva o tiro lá, aquela porra toda lá, e você segue o filme. Ah, legal. Com pequenas introduções de história, com treinamento pra ficar mais forte, com missão de roubo, dar porrada em polícia. Cara, é muito bom o jogo, cara. Impecável. Eu acho muito sensacional. Claro, tem que localizar naquela época do PlayStation 2, Xbox ali, né, cara? Mas ainda assim o jogo é bem legal. Acho o jogo bom até hoje, sim. Jogo bem legal, cara. Não tem muito que como errar, não. Bem legal mesmo. E ele, a versão dele nova saiu pra PS3, PS4, Xbox One, PlayStation 4? Eu vi que saiu pra PSP também. É, daí a eu PC, já não sei. Eu acho, né? Cara, não sei. Eu sei que eu vi pra PlayStation 4. Pyrolito vai falar do jogo dele? Não, vou deixar nosso amigo Guiné, que tá aí, né, desesperado aí. Fala, Guiné, seu joguinho. Já até esqueci eu... aqui. Ô, Guiné, eu peço desculpa antes, que eu prometo que eu não vou te cortar, tá? Não tem problema não, rapaz. Cortar a cola. Manda aí. Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui. Ah, lembrei. O meu foi o que eu ia falar no início, né? É um jogo do Xbox clássico. Porra, acho que todo mundo aqui assistiu o filme. Tem cara aí, eu não lembro quem foi, não sei se foi o... Acho que não foi o Pyron, não, que não gosta. Não sei se é o Rubens, acho que é o Rubens. Rubens que não gosta. Ah, bem. Mas, porra, todo mundo viu o filme, entendeu? E na época, cara, eu acho que depois do Max Payne, que o Max Payne ainda saiu primeiro, aí ele veio logo depois, pô, achei... Não, tive que comprar. Acho que o melhor pra mim desse gênero aí, na época que saiu, foi foda. É o Matrix, é o Patch of New do Xbox One, do Xbox clássico. Pô, era igualzinho, foi a Atari que fez. É, segue o filme igualzinho, você tem que fazer todas as coisas do primeiro filme. Aí tem algumas coisas do segundo, né? Que aí aparece aquela... Os outros personagens que não aparecem no filme, você joga com eles também, interage com eles. Pô, eu achei pra época, as músicas, é tudo igual do filme. Então, pra quem gostou do filme... Do primeiro, do segundo, né? O terceiro tem muito pouca coisa, faz pouca referência, mas tem. Mas não é tão como o primeiro, tem muita referência do primeiro filme e do segundo. Praticamente conta a história toda, para quem não entendeu, às vezes, o filme também. Vários easter eggs que eles falam. Eu acho, para quem não jogou, vale a pena jogar. Não de PlayStation 2, porque o PlayStation 2 é muito ruim. O gráfico é muito, sei lá. Muito, sei lá, fica embaçado demais. Mas é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Então, agora, pra quem tem PlayStation 2 também pode jogar. É isso que tem que deixar claro. Não, dá pra jogar, dá pra jogar. É o mesmo jogo. A diferença é que. Saiu até pra, eu não sei se saiu pra PC. Eu acho que não saiu, não. Eu tanto que na versão... época eu tenho o Xbox isso aí também. O jogo é muito bom, cara. Muito bom. Quem gosta de Matrix, cara, vai se amarrar. Porque as músicas, a história. Tu faz a mesma coisa que tem no filme, só que tu tá jogando com o personagem ali. E o que na época era legal, quem jogou Max Payne no PC, acho que muita gente aqui jogou. Aquele lance do tempo de bala, aquilo na época era demais. Você, né, o cara te dá o tiro, você consegue controlar o tempo de bala e acerta o cara de volta. Pô, isso era muito maneiro. E o gráfico pra esse jogo na época, eu acho que foi uma das melhores paradas. A Atari tava praticamente morta, né? Deu uma levantada. Eu não sei porque depois não investiu em outra coisa. Ganhou um dinheiro com isso aí e depois morreu. Eu lembro que esse jogo na época, pelo menos a galera que eu conheço aqui, todo mundo que tinha o vídeo... Foi um dos primeiros jogos que a galera comprou pro Xbox. Era isso e Dead or Alive, se eu não me engano. E logo depois as outras coisas que foram saindo, que nada era portes do PlayStation 2, né? O Xbox parece que foi um PlayStation 2 turbinado. Ele veio com tudo quanto é porcaria que tinha no PlayStation 2, eles vieram arrumando. Então, eu acho que é um jogo que quem não jogou, vale a pena jogar. Não é difícil, né? Tem umas, tipo, uns quebra-cabeças e tal que você tem que resolver. Tem algumas coisas que são enjoadas de fazer, que é meio que repetitivo, você fala, ah, tu não consegue passar uma fase, então tu tem que passar agachado, o cara não pode te ver. Aí às vezes você acha que passou certo e a máquina, né, fala que tu não passou. Isso é chato, tem que ficar voltando. Mas fora isso, pra quem é fã de Matrix, cara, é prato cheio. Vale pelas músicas, vale pelo cenário, porra toda, é da hora. Ele não sendo baseado no Matrix 3, tá ótimo. É, não faz... Fala, né? No final fala. Mas não é... Ele é mais focado no primeiro. Entendeu? Aí colocam aquele... Eu esqueci o nome da personagem, que é aquela... A mulher faz um segundo filme. Que ela pilota o Charger. Naquela pista. Eu esqueci o nome dela, que ela tem o... Aquela, é a mulher do Morpheus. Aparece, você joga com ela. Entendeu? Tem as coisas que são bem legais, porque você pode jogar com outros personagens sem ser o Neo. Tu não fica preso só no Neo, entendeu? Direto. Então, isso eu achei legal. Vale a pena jogar. Bacana, eu vou deixar anotado aqui porque eu gosto, como ao contrário do que você pensa, eu gosto de Matrix. Eu só não gosto do terceiro filme. O primeiro filme é muito bom, é um marco. Sincero, é genial. Mas é bom filme. Eu não gosto do terceiro filme também, não. Eu acho que foi uma. Exageraram, né? Mas... Sim, exatamente. Forçaram a barra. Mas o primeiro é muito bom, sem dúvida. É marco do cinema, com efeitos especiais e tudo mais. Então, foi isso aí mesmo. Essa coisa que você falou. Muita gente descreve o cinema antes e depois. O videogame é a mesma coisa. E os jogos de FPS. Todos eles dessa época em diante, você pode olhar. Tudo tinha esse negocinho do tempo de bala. Você dá o tiro, né? Aí aperta tempo de bala pra você desviar do tiro e acertar o cara. Tudo tem isso. Aí foi implementado em outros jogos, como aquele de corrida, eu esqueci o nome. Você tá correndo pra cacete, você vai porrar, né? Aperta tipo tempo de bala, dá uma câmera lenta, você desvia e sai fora. Tudo foi feito depois. Então eu acho que Max Payne e esse ainda foram na mesma época. E o Max Payne saiu pro Xbox também. Só que a versão de PC era melhor. O Patch of New, só falar um pouquinho, o Patch of New, quem jogou. Saiu outro jogo antes, né? Antes do Patch of New tinha saído aquele. Isso. O Matrix lá, o Reloaded. É isso. The Winter de Matrix. The Winter de Matrix, né? Seria esse? É isso, The Matrix, o nome? Tu jogava com o chinesinho e a mulher do Neo, do Morfeu. Isso. Aí, esse jogo, né, é legalzinho, mas não é muito bom. Digo, porra, não joga com o Neo, caralho. Aí vem esse jogo que tu joga com o Neo, né? E porra, a porrada ficou bem melhor e tal. A única coisa que eu acho chato. É uma evolução. É, a única coisa que eu acho chato é que tem umas partes tipo de stealth que você joga com o Neo sem tá fodão aí. Exatamente. Que é chata pra caralho. Chato pra caralho. Tem que ser desapercebido, escondido, pô, chatão. E o jogo tem pra perceber. Faz remete ao filme, né? Faz igualzinho. Tu entende. O jogo é legalzinho mesmo. O jogo é legal. Eu achei maneiro na época porque o Guiné falou. Porra, a gente viu o filme, né? E o jogo era uma zoeira, porra. Tu vinha ali chatinho com você, tu dava uma bicuda em um, voava numa chambalhota doida no meio do ar, tu mudava de direção, caía no tiro, batendo em outro. Cara, é divertido, entendeu? Exatamente por causa disso. Não é porque então, eu cheguei e falei assim, não, o jogo merece o Oscar. Não é por causa disso. Se você, pra gente tá falando negócio do lance dos filmes aí, que os jogos que remetem a filmes, porque ele segue o filme tipo um roteiro mesmo, segue aquilo ali do filme certinho. É mesmo? E tem as partes chatas, que o Paulo falou, o negócio de stealth, tem que ficar escondidinho ali mesmo. Chato pra caralho, não curti isso. Agora, que é uma parada, ainda mais vindo da Atari, que eu já julgava praticamente morta, que ela tava vivendo de joguinho ridículo, fez essa parada aí, porra, achei bem uma coisa, ela pegou uma coisa que, tipo assim, ninguém tava querendo pegar, entendeu? Acho que ela pegou lá, pô, ninguém quer fazer um jogo do filme do Matrix. E o Matrix tava bombando na época. Pô, outras, queimar, outras, né? Isso aí. Ficaram com medo de quê? De se queimar, porque o filme era foda. E o cara vai fazer um jogo meia boca. Eu acho que, na época, se fizessem hoje, o que tem de poder gráfico hoje, ficaria foda. Ficaria igual o filme, né? Você teria muito mais liberdade. Agora, na época, o que eles fizeram, a parte gráfica, de sonora, a porra toda, pô... Eu achei que foi bom pra vocês. E o que o Paro falou, é divertido. E eu achei que deu certo. Tá, o próximo aí. O pessoa. Vamos lá, então. Vou falar de um jogo, de um filme, de um jogo, de um filme, de um filme, de um jogo. Esse filme que eu vou falar, ele... Eu não sei se ele teve tanto sucesso, tá? É um filme de um ator que hoje é famosinho, né? Talvez na época não fosse tanto, tava no começo, né? E é um jogo que ele mexe com os personagens clássicos, né? Como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? Eu vi esse filme, né? Cheguei, acho que a vi no cinema. Eu achei bacana o filme, é um filme divertido. Eu não vou falar, nossa, que filmaço. Nossa, o filme mudou o meu estilo de cinema pro resto da vida. Não, é um filme legal, é divertido. Um ótimo passatempo o filme, tá? Ah, eu gosto pra caralho. Eu gosto desse jogo. Se for o filme que eu tô pensando, eu gosto pra caralho. O ator é o Hugh Jackman, né? E quer adivinhar o filme, Guiné? Quer adivinhar o filme? Van Helsing? Van Helsing, exatamente. Já falou de Dr. Hyde aí. Van Helsing, exatamente. É isso, cara, aí. Esse jogo é o seguinte, eu tava numa época, pra você ter uma ideia, pra entrar no jogo, eu lembro desse jogo do seguinte. Vocês podem ter jogado agora, ou ter jogado há pouco tempo, ou pode até achar um jogo ruim. Eu lembro que na época, quando eu peguei o jogo, eu vi o filme, gostei do filme, né? Aí peguei pra jogar esse jogo. Não dei tanto valor, baseado naquela simples premissa. Cara, os jogos de filme de hoje não são muito bons. Aí eu falei, vai, vou pegar esse. Aí como ainda na época eu tava... PlayStation 2. Exatamente. PlayStation 2. PlayStation 2. Né? Não, PlayStation... Xbox também, tem Xbox também. Então esse jogo, na época, eu tava numa época... Tem pra Xbox também. Eu só jogava praticamente futebol e God of War. Basicamente isso. Então eu peguei esse jogo, é um jogo que... É, eu tinha um problema no PlayStation que era piratão, não rodava qualquer coisa. O meu chip era das antigas, de 2001, era o Libertador 3, pra vocês terem uma ideia. Nem sei se vocês conhecem. Então muita coisa não rodava, entendeu? Alguns jogos eu não joguei na época que não rodava. Não era legal esse PlayStation 2. Esse de bloqueio. É, e aí... Eu peguei esse jogo pra jogar. Cara, eu peguei esse jogo pra jogar. Quando eu peguei e comecei, eu joguei até fechar. O jogo, ele segue igualzinho o filme. Ele é igual o filme. Ele é o filme no jogo. Você é o Hugh Jackman, você é o Van Helsing, no caso. Você vem enfrentando, na mesma ordem, o Velcan, que é o lobo, o Doc... Bacana, hein? O Dr. Jack, o Mr. Hyde. Você vai atrás do vampiro lá. E ele vai seguindo certinho, a fala dos atores tá lá, a música do filme. É, o gráfico é bom pra época, até cheguei a dar uma olhada esses dias aí pra ver. O rosto, por exemplo, do Hugh Jackman tá bem feitinho, tá? O jogo é bacana, ele é um jogo TPS, né? Ele é um jogo em terceira pessoa, né? Ele lembra muito o estilo, aí você já deve conhecer, estilo Devil May Cry, né? Só que você não usa espadas, né? Você usa mais armas de tiro, né? Tem armas também de mão impacto. Também, mas de impacto isso. E a também besta. Mais era e sem a besta. Você começa com uma arma simples, aquelas duas pistolas dele, né? E essa pistola, ela tem quantidade limitada de balas, né? E você vai jogando com ela. Ah, só que conforme você pega... Tu falou aí, rapidinho, te cortando o negócio do Hyde, né? Que ele aparece na primeira cena. Exatamente. É igual o filme, ele aparece na primeira cena e depois ele aparece mais pra frente. E isso. Aí você vai evoluindo o personagem, vai pegando armas... Vai, eu gostava muito de jogar com acho que era a escopeta que ele tinha, ou parecida uma escopeta. Você vai evoluindo, vai pegando itens e vai deixando o personagem mais forte, né? E eu gostei muito do jogo, tanto que eu peguei e joguei pra ter. O jogo é um jogo curto também, não é aquele jogo longo, maçante. Então eu jogava todo dia um pouco, acho que em menos de uma semana eu peguei e terminei o jogo. Vale a pena jogar o jogo, é um jogo divertido, é um jogo um TPS, é um jogo de terceira pessoa. É um bom título pro PS2. Eu recomendo, e pra quem gosta ainda mais de Devil May Cry, né? Segue basicamente a jogabilidade, a mesma linha, tá? E é um jogo bacana, cara. 2004 ainda, é um jogo tecnicamente novo ainda, no começo do PlayStation 2 ou no meio, né? É linear, um... né? Linear, ele é linear. Mas tem algumas coisinhas, né? Por exemplo, ele dá algumas dicas, olha... Você é de RPGzinho lá, né? Tipo God of War. Assim, você precisa chegar em tal lugar. Aí você tem que lembrar, pô, eu tenho que usar o meu pulo, fazer tal coisa, usar tal arma pra poder chegar no lugar. Mas é um jogo bacana, Não sei se vocês conhecem. Eu cheguei, eu dei uma olhada assim, mas eu só vi outras pessoas jogando o jogo, não fui muito a fundo dele, não. Não cheguei nem a brincar, na época eu tinha o Xbox. Mas é aquela coisa que você anotava, mas acabou não pegando, não acabou não jogando, sabe? Mas é bem interessante. Passa batido, né? Ah, cara, eu tenho que falar que nessa época de PlayStation 2, a época tava todo mundo mais na relação ainda, né, cara? Então eu pra jogar um joguinho era que nem RH de empresa. Só com indicação de amigo e com, né, com as devidas qualificações, entendeu? Então é difícil pegar um jogo assim do nada, mais baseado em filme pra jogar, entendeu? Eu também, PlayStation 2, eu perdi muita coisa, assim. Só jogava mesmo, tipo, clássico, né? Street Fighter, God of War, Shadow of Colossus. Essas coisas assim, a cereja mesmo do bolo. Outras coisas eu passei batido também. Foi uma época que tava muito corrido pra mim também. Desde a época de PlayStation. Pra PlayStation 2, já tinha perdido muita coisa. E aí, Pirão, você jogou alguma coisa aí nessa época? Fora isso aí ou ficou no PC mesmo? Jogava tudo, rapaz, que eu podia. Ah, isso. Não, mas assim, relacionado a filmes, tem algum? Sim, muito bom. Uau. Muito, muito bom, que eu aconselho muito aí a galera que não jogou ainda. É um jogo que eu vou te falar, que eu só joguei porque indicação, né? O meu melhor amigo aqui, ele pegou esse jogo, ficou maluco. E eu fiquei assim, pô, cara, Electronic Arts, né? Aí, pô, será que vai ser bom? Aí tá lá, Warner e tal. Aí eu vi lá, pô, Eurocom fazer coisa boa. Aí o cara me indicou, eu joguei. vocês já jogaram Batman Begins pro Xbox, GameCube ou PlayStation 2? Já jogaram esse jogo? Esse é fodão, cara. Esse é bom. Jogo muito bom, cara. Fodão mesmo. O pessoal fica falando aí do Batman Arkham Asylum, que não sei o que, mas, cara, esse jogo tem muito do que o Batman Arkham Asylum e outros jogos do Batman fizeram. Na verdade, eu acho que de jogo de Batman, antes da série Arkham, cara, a gente tem que dizer que isso é o melhor jogo do Batman, assim, representando o personagem, entendeu? Acho que eu joguei isso aí. É o que até a capa igual do DVD, não é isso? Não, é a capa igual tipo do filme, até a abertura mesmo do menu. Então, é Batman de Rola, né? Isso, pô. Batman bem triste, pô. É, eu joguei isso aí. Então, é bom. Pô, é bom. Porque no Xbox. Tem isso mesmo. Xbox, PlayStation 2 e GameCube. É. Por que esse jogo eu falo que é o melhor jogo de Batman até então? Porque assim, jogos de Batman, né, até pela limitação. 16 bits e tal, 32 bits, assim. É, pô, 16 bits era mais jogo de porrada, né? Beat'em up, ou um jogo diferenciado por algum motivo, mas, cara, não era muito jogo de Batman, não entendia, tudo jogo de tiro ou de ação, tipo Ninja Gaiden, né? O de Mega é tudo porradaria e ação, tiroteio. Acho que antes desse, o jogo que é mais Batman mesmo é o Batman Animated Series do Super Nintendo. Que é o mais variado, tem um pouco de investigação e tal, mas mesmo assim, não é tanto. Já esse jogo aqui, o Batman Begins, cara, primeiro, já começa, né, seguindo o filme direitinho do Bruce Wayne, né, treinando pra virar o Batman. Ele vai pra esse negócio das sombras, né? Isso aí. Liga das Sombras. Liga das Sombras. Eu joguei sim, pô, bonzão. Tem o Ra's al Ghul e tem lá o nosso amigo, isso. Né? A série Arkham copiou daí, pô. Então, qual o maneiro dele, né? Ele é um jogo que foca mais do Batman como Batman, que é um jogo mais baseado em stealth. Então, ele tem uma jogabilidade que lembra muito o Splinter Cell, que o jogo gostava muito. Então, conforme você ia batendo os caras e dando takedown nos caras, matando em stealth, você ia ganhando mais respeito. E pra você aumentar o seu respeito também, você podia interagir com o cenário. Cara, isso, pra mim, é melhor que qualquer outro jogo do Batman. Por exemplo, você tava uns guardinhas ali parados, ali conversando. Você jogava um batirangue, por exemplo, no carro, o carro começava a acender, a tocar a buzina, acender o farol sozinho. Os caras ficavam meio assustados. Aí você podia, por exemplo, usar um equipamento e hackear um rádio ali perto e fazer um barulho e jogar... emitia tua voz no negócio, o cara ficava com mais medo ainda. Então, conforme você ia fazendo essas coisas no cenário, ia aumentando a tensão de todo mundo na fase. E quando você chegava para poder bater o cara, aí você via a visão do inimigo, conforme o maior respeito e medo que você levou naquele cenário, quando você ia bater no cara, o cara não via você como bate, via tipo fosse um monstro, um morcegão, entendeu? E tu via a visão do inimigo te vendo. Então, em vez de o cara ver teu personagem como o Batman comum, ele via você como um morcegão todo preto, bizarro, com dentão, entendeu? E você, o cara ficava assustado, largava a arma no chão. Então, você podia bater nos caras com mais facilidade, entendeu? Cara, era muito legal essa porra, cara. Muito foda, ninguém fala disso, sabe? Então, você, pô, ia lá batendo os caras no stealth. Pô, e quando você precisasse bater na porrada franca, cara, o jogo é maneiro de tu cair na porrada, a jogabilidade é muito boa, porra, e de gráfico, cara, ele é um dos melhores gráficos dessa geração passada aí, o gráfico era lindão, a movimentação da capa do Batman, sabe, caraca, maneiríssima, o brilho assim do personagem, os cenários são extensos, né, as fases são muito grandes mesmo, então, pô, o maneiro do jogo é, e tinha um replay grande, pô, eu virei esse jogo, cara, umas 7 vezes, porque era isso, tu podia passar da mesma fase de várias maneiras diferentes, tu podia chegar lá e enfiar porra em todo mundo, que era um pouco mais difícil, porque os caras iam vir atirando em cima de você e tal, ou você ficava brincando com essa coisa de explorar o cenário, sabe, vou explodir uma paradinha aqui, chamar a atenção do cara pra cá, sabe, criando atenção ali no cenário. Pô, que objeto ainda eu não interagi? Será que dá pra interagir? Aí tu, pô, quebra a janela, do nada já fico procurando o que aconteceu. Pô, aí apaga a lâmpada, quebra a lâmpada da sala, fica escura. Porra, cara, um jogo muito maneiro. E tem uma outra parte também, que é o seguinte, joga com Batmóvel, né? Porque, pô, o Batmóvel do Batman Begins parece um tanque mesmo, o bagulho é monstruoso. E qual é a coisa legal desse jogo? Ele é da mesma engine da... É o time da galera que fez Burnout, a Hardware. Então, o jogo roda muito fluido. Então, quando tu vai jogar na fase do Batmóvel, cara, é rapidão, tipo Burnout. Coisa destruindo a sua volta o tempo inteiro, vem helicóptero, vem um monte de coisa, tu vai destruindo tudo, cara, sabe? Pula com o Batmóvel, cara, é gostoso de jogar, entendeu? Então, tanto nas fases que você joga com Batman e com Batmóvel, cara, o jogo é nota 10, é muito bom mesmo. Esse jogo aí, até hoje, eu fico bolado assim, como eles fizeram aquele jogo ali. Então, antes da série Arca, esse jogo... O Batmóvel, pra mim, era do Super Nintendo, até hoje. Era boa do Super Nintendo. Esse jogo aí foi realmente ficou legal mesmo. Em relação aos outros... Porra, esse jogo aí é muito bom, cara. É, pelo Mega CD era legal, mas era meio, né? Acho que depois que saiu o Returns do Super Nintendo, quando você viu a cena do Batmóvel, porra, arregaçou do Mega CD. E o Mega CD vinha fazendo aqueles efeitos de zoom. Agora, desse jogo aí, é sensacional mesmo. Porque a gente não tinha visto ainda nada até da geração anterior, né? Com o gráfico que veio desse jogo aí. E veio bacana mesmo. Então, assim, um jogaço, meu irmão, um jogaço mesmo. Ó, vale a pena jogar até hoje, principalmente se você gosta de Batman. Pra mim, assim, depois da série Arkham ali, é o melhor jogo que representou o personagem, cara. Muito bom. E não é jogo caro. É, conta aí, baratinho. Tem pra tudo, né, cara? Vendeu pra caramba, então. É legal que é um jogo que, mais uma vez, ele segue aquela premissa que nós falamos no podcast anterior. Jogo do Batman é difícil você achar um ruim, né? Ó, esse jogo do Batman Begins eu já fui me indicado também para. Já me falaram, olha, esse jogo do Batman é muito bom. Ninguém fala muito porque vem aquele preconceito, como você falou. Como ele é um jogo baseado em filme, vem aquele preconceito, né? Mas se tratando do Batman, né? Eu vou deixar anotado aqui que eu vou. O jogo ruim do Batman é só aquele Batman Eternamente, pô. Aquilo que é um lixo. Não, é muito bom o Batman Eternamente. Agora. Hein? Nesse podcast não se fala mal de Batman Eternamente, tá bom? Sai do podcast. E segue o podcast. Senão a gente vai ter treta aqui nesse negócio. Vou fazer duas pequenas menções honrosas aqui na parte de 128 bits, sem entrar em detalhes, por favor, cara. Mas são dois jogos interessantes. Um é The Godfather, cara. Já jogaram? Esse é bom, hein, cara. Vale a pena jogar porque é o jogo do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Exatamente. Você começa ali como um cara novato dentro da parada, entendeu? É bem interessante. Ah, já joguei no PC. Bem bom mesmo. Só não tem a cara do Michael Corleone, porque ele foi feito pra outro jogo, cara. A cara do... Que era o Marlon Brando. Não, cara. O Michael Corleone, porra. O Patino. O Patino. O Patino não tem a cara dele no jogo porque ele foi feito pra outro... Ele tava fazendo outro jogo que é o Scarface, cara. Uhum. Ligado? Que isso, também é uma menção honrosa que eu tô fazendo aqui. Que é um outro jogo interessante também pra dar uma olhada, cara. Mas o Godfather é melhor, cara. Enfim, segue em frente aí, cara. São dois jogos que as pessoas podem olhar também. Então, como cada um já começou uma, né? Eu começo agora. Fala, PC ou arcade? Arcade, né? Eu já pensei por último, né? Vai lá. Então, minha arcade aqui, né? Vamos para o nosso próximo bloco aqui. Vamos falar de arcade e dessa vez eu vou começar. Porque, porra, eu tenho que começar alguma coisa aqui nesse episódio hoje, né? Até a abertura eu tive dublador, porra. Então, vamos lá. Bom, esse joguinho aqui é um joguinho da Konami, olha só, vocês devem conhecer, né? E de uma franquia que eu gosto muito, que eu já falei bastante dela aqui. Se vocês repararem bem, esses episódios aí, eu falei desse filme várias vezes, né? Eu falei lá no 16 bits, falei agora há pouco, vou falar de novo, que é o Aliens da Konami. Ah, o Aliens do Arthur é maneiro. E esse é doido também, cara. Eu não conhecia depois do Mami, cara. Então, cara, esse joguinho chegou, esperamos aqui perto de casa e não teve jeito, cara. Acho que todo jogo da Konami que chegou aqui na área, a galera era viciada, jogava até destruir os dedos, cara. E esse jogo, pô, achava muito maneiro. Primeiro, né, eu já sou pra de puxa gostar, porque eu me amarro em Alien. Vocês devem saber aí, que pelo que eu já falei de Alien nesses episódios aí, é porque eu realmente gosto bastante dessa franquia. E achava o jogo foda, cara. A ambientação muito maneira. Então, pra quem não sabe, o jogo é o seguinte. O jogo é um side-scroller lateral, né? Só que em vez de você dar porrada pela maioria dos outros jogos, você atira. Ele não é que nem um contra. Você consegue subir e descer na tela como se fosse um beat'em up mesmo. Só que em vez de você matar uns aliens na porrada, você dá tiro. E o que eu achava muito legal, que ele segue bem, cara, o filme. Né, tem a abertura assim que, pô, dava toda aquela ambientação legal do filme. E o primeiro jogador jogava com a Ripley e o segundo jogava com aquele... como daquele cara? Dwayne Hicks, né? Que era o herói lá, o soldado, o marine que ajuda a Ripley no filme, né? E o segundo jogador jogava com ele. E, cara, o filme tem uma apresentação muito... o jogo tem uma apresentação muito maneira, sabe? Os aliens são muito bem animados. Tu vê eles explodindo... Que porra é essa, cara? Não fui eu, viu? Falou em Alien que o monstro. Ele berrou aí o Alien. De vida, eu né, grito, cara. Eu grito. Deu um gira. Foi mal, pessoal. Segue o barco aí, sozinho. Manda aí, Pyro. Então, uma coisa que eu gosto desse jogo, que eu acho ele melhor que muitos outros jogos da série Alien, assim. É que a Konami teve aquela liberdade de falar assim, pô, cara, o Alien é um bicho que não tem muita diferença, né, cara? Mais ou menos o Alien é a mesma coisa. É um Alien normal, né? O Alien grandão, o Alien cachorro e o Facehugger. Mas eles tiveram, pô, como é um jogo de arcade, vamos inventar outros tipos de Alien, né? Então os chefes de fase, cara, são muito maneiros, entendeu? Tem um Alien polimorfo, tem um Alien elétrico. O primeiro chefe, por exemplo, é um alien que ele fica subindo e descendo da tela, dando zoom, sabe? Com uma pescoção. E assim, então, é por cada fase, é um desafio bem diferente um do outro, sabe? E mesmo assim, seguindo muito, muito bem a premissa do filme, então, cara, então tu via como o filme, só que com muito, muito mais variedade de alien, muito mais, pô... coisas pra você fazer, cara, o jogo é muito maneiro. E outra coisa que era muito legal, que entre uma fase e outra, você subir em cima da PC, que é aquele carro gigantesco que tem na entrada no início do filme, que parece um tanque de guerra. Então você entra pra uma parte ou outra, pra parte ou outra da fase, em cima da PC, dando um tiro nos inimigos que vinham assim na tela, sabe? Eu achava aquela porra muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bem legal. Cara, o jogo, assim, nota 10, jogo de arcade da época, música foda, gráfico muito legal pra época, diversão do início ao fim. E uma coisa muito interessante nesse jogo, né, que eu sempre já virei no arcade, fui tentar jogar no Mami, né, falei, pô, vou ver se eu consigo virar agora essa porra, né, que eu virava com as 4 fichas na época no arcade. Vamos ver como é que a gente se faz. E, sem querer, cara, sem querer mesmo, eu escolhi a versão de arcade, a versão japonesa. Aí eu comecei a jogar o jogo e notei que não tinha um APC. Passei de fase, não tinha um APC. Falei, caralho, o jogo tá bugado, né? Não tem a porra do APC. Aí comecei a reparar que o jogo era diferente. Então, pra quem aí não jogou, acho que a bonequinha tem já da versão americana, cara, a versão japonesa é bem diferente da americana. Comecei a perceber isso depois. A versão americana, os inimigos são mais coloridos, como eu falei. Os eyes é roxo, é laranja, é tudo coloridão. O facehugger, por exemplo, é verde, parece um alienzinho mesmo, né? Na versão japonesa, não. É bem mais fiel ao filme. O facehugger é aquela cor de pele mesmo, sabe? Os aliens são pretos, assim, com a cor bem escura, né? O jogo é mais sanguinolento. A posição dos inimigos é diferente em algumas fases. Vem mais inimigos, então o jogo é mais difícil. E aí tiraram os APCs, que o APC aqui no arcade é tipo um americano, como se fosse um bonus stage, né? Então eles tiraram essa parte do bonus stage aí e ficou um jogo mais pesado e mais difícil que americano. Então quem gosta do jogo que nem eu, vale a pena experimentar a versão japonesa também, entendeu? Jogaço aí, 2 players, cooperativa, arcadeão, Konami, For the Win. E ele é um jogo tipo assim, que eu, pelo que eu vi, ele é um tipo jogo, ele é... É como se fosse assim, um gráfico, um ângulo dele é uma parte de beat'em up, né, porque você se move, né, é, semi-baixo, e ele é running gun, né, porque você não tem porrada, você só tem tiros, né. O interessante é que ele também, né, para, ele tem variação de armas, né. É, tu pega lança-chamas, lança-granadas, você pode atirar abaixado em pé, tem uma lança-chama. Tática. Tem lança-chamas, né. Isso aí, você tem que abaixar pra bater de facehugger e tal. Pô, o jogo é muito bom, e tem que controlar bastante tua munição, porque o lança-chamas é a melhor arma do jogo. Mas se você gastar muito, cara, entendeu? Então, às vezes, tá com dois pesos, é estratégia. O cara segura os inimigos, enquanto você deixa o lança-chamas pra matar a galera mais forte, entendeu? Como todo jogo da Konami. É. É bacana, esse é bom mesmo, esse jogo é bacana mesmo. Quem quer? Quem quer? Seu próximo? Pô, já que ninguém falou, eu vou falar. Vai aí. Pô. Tem que falar do cara, né, meu irmão? Vocês não falaram até agora ou já falaram no outro? Porque eu não vim falar, não. É do Moonwalker. Ah, opa! Rapaz! Vocês não falaram, não, no outro? É, Fale aí! Michael Jackson é foda. E o que acontece? No Moonwalker de arcade era totalmente diferente da versão Moonwalker do Mega Drive, né? Não sei se a galera aí sabe. Quem jogou no arcade sabe que é totalmente diferente. Não é, cara, aquela sei, né? Pô, faixa preta aqui, rapaz. É. Mas tem gente que não jogou. A visão é de cima, né? Eu nem sei como é que é o nome dessa visão. Que ela é até meio inclinada, né? É, ela isométrico, nem... isométrico, né? Do isométrico. Arcade é isométrico, né? Isométrico, o jogo também. E o isso, arcade, isso. Cara, e o arcade já tinha inventado a clonagem, né? Porque tu joga com quatro Michael Jackson, cara. Olha que porra foda. O que eu achava bacana é que quando você, por exemplo, pegava, salvava as menininhas, né? Até você virava um robô, que era totalmente isso. E a galera nessa época, não sei vocês, mas eu acho que é tudo igual, né? Na época, a gente ia pro arcade, e o que que era diferencial? Porra, eram as vozes do arcade, as músicas, tudo era diferente. Falava, caralho, olha lá, volta Tartaruga Ninja, quando falava Kawabanga, alguma coisa. Nesse jogo do Michael Jackson, o principal era o grito. Quando salvava alguém, ele, Michael, a menininha falava alguma coisa. O robô, quando você virava o robô, porra, era muito da hora. E você andava, ele andava com, né, tipo, fazendo aquele passo de dança dele, que é Moonwalk o nome, e ele ficava com a mãozinha brilhando em cima, né, você ia segurando o botão de ataque e soltava, porque ele carregava... você podia carregar soltava. O tiro, aí ele exatamente. Fazia o Moonwalk enquanto carregava. Porra, muito irado. E fora as músicas, né, cara? Que as músicas... Que... Mas tá ligado no robô com o peru, né, no filme, no jogo, né? Eu não, ligado, ele transformava, né? Ele transformava, né? Não, vou mandar a imagem aqui. Tem um robô que aparece várias faces quando tu dança e fica com o peru pra ficar dando pirocada no, na tela. Porra, tá igual. Pô, tu falou essa parte, sabe porque eu lembrei? Já jogou Dante's Inferno? Já. Porra, aquele chefão no final desnecessário, né? Desnecessário. Porra, uma vacilação, meu irmão. Segue o jogo. Então, Moonwalker eu achei na época pra um negócio de filme, e é igualzinho, né, o filme que ele fez, né, o Michael Jackson fez aquele negócio. Pô, acho que o filme é chato pra caralho, mas o jogo... Nunca vi Moonwalker, nunca tive estômago pra ver Moonwalker, né, o jogo deve ser muito interessante, né. É, o jogo é muito melhor. Não, e assim, e contando a historinha, eu fiquei na época meio puto, né, com a versão do Mega, porque eu jogava na exatamente, arcade. Todo mundo ficou. Todo mundo jogava tipo... de arcade, né? E, pô, Moonwalker é Mega Drive. É a mesma capa do poster do arcade, ficava do lado da máquina, né? Colado no jogo original. A única diferença era a introdução, né? Que aí na introdução o arcade já mandava logo. Moonwalker. Essa porra do Mega Drive. Calma aí. Vamos numa menção honrosa aqui. Que a abertura do arcade é uma das porras mais fodas que tem. Porque tu via os passinhos de Michael Jackson no meio do filme, até que tá. Tá. Aí ele cruzava a porra do pé e pum, aquele raião. Porra, não, ele gritava, né? Ele falava, uau! Aí, porra, caiu o raio, e igual tu falou, parecia que era uma guitarra, né? O cara dedilhando, brown, explodia a porra toda. Porra, meu irmão, explodiu minha cabeça. Naquela época era. Isso aí. Bom, vou falar do meu jogo então, rapidamente. Meu jogo é simples, é um jogo de arcade, né? E é um jogo bem simples, né? Eu vou falar de um jogo que. Tem o Valkyrie no filme. Porra, e tem o anão. Tem o anão. Tem o anão. Já se o Will. Pegou o Will. Ai, é, cada vez vai ter isso. Cara, joga com pessoas, pegou, né? Pegou meu jogo. Cara, joga com pessoas mesmo, Will. O Willow, cara, é um jogo sensacional, cara. É um jogo feito pela Capcom, né? É um jogo de plataforma, tá? É um jogo Guiné. né? É um guiné game, vamos dizer assim, né? E ele segue a premissa do filme, ele tem que historinha no lance do bebê, né? Que você tem que proteger o bebê, tem que buscar o bebê, tem que combater a bruxa, barra rainha, barra malvada, barra não sei o que lá, tal da... O jogo é melhor que o filme. Bave morda. Sim, o filme não é grande coisa. E o jogo, cara, ele é muito bom. Eu peguei pra jogar esses dias aí. E ele é, pra mim, selo de mestre ladrão de ficha. Que jogo roubado do cacete. Pô, ele é estilo Ghost and Goblins, pô. Ah, então, é a mesma coisa, cara. O legal do jogo é o seguinte: quando você começa o jogo, você começa com o Willow. Só que depois, como você vai andando no filme, você encontra com o Val Kilmer, que é o personagem dele, o nome dele, acho que é Mad Martigan, alguma coisa assim. E aí, você também pode jogar com ele. E tem fases que você joga junto, e tem fases que você pode escolher entre usar o Willow ou usar ele, né? Aham. Uhum. E ele tenta seguir algumas partes do filme, a parte da floresta, a parte da carroça, que é muito difícil a cena da carroça. Aquilo ali é roubo puro. É como diz o Nelson, é pra roubar dinheiro mesmo, é pra tirar dinheiro da pessoa mesmo. E, cara, é um jogo gráfico, é muito bem feito. Tem um lance de upgrade PS1, também. PS1, né, cara? Capcom na época tava mal. A Capcom não fazia jogo ruim, cara. A Capcom fazia jogo ruim nessa época. Tem um lance de upgrade, por exemplo. Tem um lance de upgrade que você tem aquele feiticeiro, mago, sei lá, o ancião da aldeia. Você encontra com ele e aí ele vende as coisas numa lojinha. Você tem que ir matando os inimigos e vai catando moedas, que é G, o dinheiro, né? Uhum. E você vai catando e você vai melhorando. Você pode melhorar, você pode ganhar, comprar vida. Pode melhorar o tiro. Você pode aumentar o seu life. Você começa com 3, você pode aumentar pra 4. Só que é aquele negócio, como é um arcade, vai ficando muito caro, né? O negócio começa com 800G. Quando você compra o primeiro nível, ele já passa pra 2, 3 mil. E assim vai. Se você conseguir não morrer, você vai deixando o personagem muito forte, né? Mas mesmo assim, é um jogo muito difícil, mas eu recomendo fortemente, mesmo que você for jogar no esquema 1 milhão de fichas para sempre e forever, vale a pena jogar. Vou falar do meu jogo aí. Se eu não me engano, ó, era CPS1, e se eu não me engano, eu não lembro direitinho, pode, de repente tu que tá jogando já pode confirmar. A LucasArts estava por trás também. Sim, tem LucasArts também, mas ele é CPS mesmo, e é de 89 o jogo. Não, eu imagino esse jogo que ele não sofreu, não teve porte pra nenhum lugar, então só pode jogar a versão de arcade mesmo. Teve muitos jogos da CPS1, cara, outro dia eu tava falando isso com a gente. Não teve porte pra console, nem pra PlayStation. O que eles portaram, se você analisar, é só Street Fighter... alguma outra coisinha ali que, né, que era moda mesmo. Agora, tu vê algumas coisas como, tipo, Capitão Comando. Tô falando as versões de arcade mesmo. Não teve porte. Teve um porte Capitão Comando aí que é capado. Teve um outro aí de Cadillac e Dinossauros também que é capado. Então, chegou a sair pra NES um Willow, só que não é o mesmo jogo. É completamente diferente. Ele segue o esquema de ângulo, de meio RPG. Não, eu tô te falando, se você analisar esse Willow, é cópia descarada do Ghost and Goblins. O mesmo jeito de pular, de subir, é o mesmo esquema. Eu acho que ele é uma mistura de Ghost and Ghost com Mega Man, porque ele dá aquela. Ele dá o tipo. Pra baixo de. Barrajada. Ele dá os tirinhos. Mas você consegue segurar o tiro também, você dá aquele tiro mais poderoso, segura o tiro. Tem charge, né? Não, eu acho o jogo bonito pra caramba. Eu acho que esse tipo de jogo não era pra sair pra arcade. Essa é a realidade. Só que na época não tinha esse, né, poder de console para fazer isso daí. Aí eles acabaram, teve a ideia e acabou jogando pro arcade. Porque eu acho que isso daí é começão de ficha. É lógico que dependendo da placa, né, o cara coloca lá uma moeda, 3 créditos. Que era o padrão, pelo menos aqui no Rio, sempre foi assim. Era uma moeda, 2 créditos. Desse tipo de jogo. Igual, por exemplo, R-Type, etc. Agora, eu acho que é um jogão... Vale a pena quem não jogou jogar, mesmo igual tu falou, botando 1 milhão de fichas, porque, meu irmão, o jogo é viciante. E é o tipo de jogo que tu começa a jogar, se tu perder, tu vai colocar outra ficha, não tem jeito. Não, se tem a opção pena de colocar, que é um jogo de plataforma clássico, assim, que era o que cabia muito bem pra console, era um jogo fácil pra portar pra console. Então, e eles vão fazer. É isso aí. É exatamente o que tá faltando pra mim dizer aqui, era isso aí. Tem a porrada de jogos aí dessa época que eles não portaram. Por exemplo, hoje. Ficam buscando uma porrada de troço pra fazer jogo em HD, HD Remix. Se a Capcom pegasse tudo que ela tem na mão de CPS 1 e 2 e resolvesse fazer tudo em HD, eles ficavam ricos só fazendo remaster e remake, cara. Que é tanto jogo bom dessa época aí que, porra, a Capcom e a Konami eram supremas, cara. Se tu pegar os jogos da Konami da mesma época, que são Sete Riders, Tartarugas Ninja, Simpsons, tem outros aí que são tudo mesma mecânica, é a mesma placa, porra, a Capcom destruía. A Konami lançava alguma coisa, a Capcom vinha e rebatia. Não tinha jogo ruim. Se você pegar esse CPS 1 e 2, tu conta nos dedos os jogos ruins que tem. Que é só jogão, cara. Só jogão. Eu não sei como é que eles não fazem isso nos consoles atualmente. Acho uma idiotice, hein? É, mas vamos lá, vamos pro próximo, então. Quem é? Lulu? Vai, Lulu. Eu. Cara, esse também é um outro ícone da década de 80. E era aquela máquina, cara, pelo menos aqui em Curitiba, meu, que, porra, o cara jogava bem, cercava a máquina e a galera ficava vendo o cara terminar, tentar chegar no fim, aquela coisa. Robocop, cara. Sabia que tu ia falar isso. Eu sabia. Sabia, porra, da Thaís. É a máquina mais bonita de arcade que existe, é a máquina do Robocop. O desenho. Cara, eu conheci um cara. Ó, começou a roça, eu vou falar isso. Conheci um cara chamado Marcelo Ganso. Ele virava esse jogo com uma ficha, na minha frente. Cara, tinha eu virava com duas. Tinha muita gente que terminava com uma ficha. Eu vi o cara terminar com uma ficha. Eu era muito ruim, cara. Mas jogo era sensacional por causa que ele pegava bastante do clima do filme, que é pesadíssimo, né, cara? É um filme... Pô, a primeira fase, cara, a música do filme. Pam, pam, pam. É, a melhor parte, porra. Porra, meu irmão. Aí, cara... Não, ainda fala aquela porra, eu não sei falar que quem fala não sei o que, Protect the Law. Aí, pum, aí tu apertava o start. Calma aí, não. O maneiro é... O maneiro é que tu tá começando ali, né, Robocop dando um soquinho, fala, porra, dando um soquinho, né, é um jogo de porrada, de repente para no meio da fase, ele saca a arma, faz o barulhinho igual do filme, puta que pariu, era foda, cara. É muito massa, né, cara, é muito massa. Daí encontra lá o robôzão lá, nem lembro o nome do robão, qual que era o nome do robô? Ed 209. Esse mesmo, cara. Porra, encontra aquele bicho dando aquele zurro de leão, né, cara, aquela porra louca, né, cara. Era um jogo massa, cara. Só que, pô, eu achava muito difícil aquilo lá, cara. Tinha aquela fase de bônus que era o de mira também, né, cara? Porra, da hora. Ia chegar. Esse daí, cara, eu assistia jogando, cara, porque eu achava o jogo muito massa. A máquina realmente era das mais bonitas. Tinha um Robocop quase de tamanho natural do lado da máquina. Lateral toda. Assim. Cara, lateral, se você não... A marquise é abaulada em cima. Ela é arredondada. A parte de cima é o gabinete arcade mais bonito que, pra mim, que já fizeram até hoje. Pra mim, é a supremacia dos anos 80 ver aquele gabinete. Porque todos eles da Data East são assim. Não é só o Robocop. Qualquer gabinete da Data East, se você pegar, é assim. Aí, lógico, muda adesivo, control panel, os botões e tal. Agora, o estilo de gabinete é o mesmo. Pode procurar que é fantástico, cara. É lindo. Até a parte do arcade, aquela parte da parte de cima, né? Que ela é curvada, isso, né? É o marquise, que chamam de marquise, né? A marquise, ela é curvada. Tanto que eu fiz aquela, lembra? Aquela capa pra minha TV aqui, nesse mesmo esquema, que eu quero abaulado. Porque o gabinete, pô, ainda tem ideia de fazer um gabinete desse pra mim, que eu acho o gabinete mais bonito, cara. É fantástico. E o Robocop, porra, nessa época, hein? É, o jogo é fodão, meu irmão. Jogo fodão mesmo, assim, pô, marcou. Esse jogo, quando saiu, marcou, vale, cara. Vale destaque aqui pelo personagem também, acho que o Robocop, no filme, o gráfico do Robocop, se você presta atenção, não sei se você concordar, mas o gráfico do Robocop, do personagem, do sprite dele, parece que ele é superior ao resto do jogo. Quer dizer assim, é muito bem feito o gráfico dele. Tiveram detalhes de sombra do personagem, do movimento. Eu acho o Ed 209 o mais perfeito de todos. Não, é muito bonito o Ed 209 também. O Ed 209 é perfeito, perfeito. Acho que o jogo todo, pra ela, eram essas coisas que faziam, eu canso de dizer pra galera que a gente discute sobre isso, né? Sobre arcade versus videogame. A galera tinha videogame em casa, ia pro arcade porque, porra, tu jogava o... Tu tem NES aí, tu sabe. Tu pegava o Robocop do NES, puta que pariu. Quando tu via o Robocop no Flipper, porra, tu fala, caralho. Ah, não, aí você brocha, né? Não que o do NES é ruim, mas é que... Não, é o NES é muito bom. Eu já zerei também. É muito bom, joguei muito. Ó, tem comparação, pô. Tu botava a ficha lá e Thanks for your cooperation. E você era moleque, você tinha que ter. Você não entendia como é que não tinha um videogame daquele jeito, né? Só tinha no arcade, né? Você não achava em casa. Pô, cara, e você não sabia inglês, cara, mas tu via que o cara falava igual do filme. Cara, então, caralho, o problema igual todo, do filme. O problema todo era que na nossa época lá, a magia que rolava A gente admirava, coisa que essa galera não tem mais hoje. A gente admirava a beleza do troço, do conjunto, da música, dos gráficos. Tu ficava babando no fliperama. Às vezes, tu ia jogar e tu, vamos supor que tu não fosse jogar porque tu não conhecia o jogo, mas tu ficava olhando e ficava, pô, apreciando a beleza do negócio ali, entendeu? Do gabinete, da imagem do jogo, dos gráficos, do som, porque você fazia comparação direta com o que você tinha em casa. E, pô, eu comparava direto com o NES. Aí, porra, saiu o Super Nintendo, pegava o Street Fighter, porra, saiu o Street Fighter do arcade. Nunca o Street Fighter, até PlayStation, né, pra trás. Veja bem, PlayStation pra trás. Todas as versões não tinha a Lua. Só foi aparecer a Lua no Mega Drive. Aí depois apareceu no Super do Super Nintendo, porque até então a Lua era capada do cenário do Street Fighter. Então sempre o arcade levava vantagem, tu ia lá e falava, porra, aí, arcade é foda. Fora o som, né, tudo era diferente. Pô, são 7 riders, cara. Quando eu vi também, eu falei, nossa. Ou seja, arcade eu acho que eu sempre falei, é um outro mundo. A galera curte videogame, eu acho que igual o Rubens aí que tem arcade em casa também, quem gosta de videogame, o dia que tiver um arcade em casa, o videogame vai ficar meio que de lado. Vai jogar? Vai. Mas vai ficar meio de lado. O arcade super aquilo, cara. Mas, ô Lulu, fala aí mais sobre o jogo. Tem alguma coisa que você queira falar que a gente te atropelou aí, né, cara? É. O cara que falou o jogo, né? Mandou benzão. O Lulu foi estuprado, tecnicamente, agora. Cara, eu não fui estuprado, mas enquanto eu tava vendo o Robocop uma vez, eu fui atacado por um gay no fliperama. Toca o barco, esquece. Calma aí. Nossa. É. Que isso, pessoas? Grudei no pescoço do cara. Coloca qual é do cara pegar na mangueira. É, normalmente quem agarra nos outros é você, né, cara? Normalmente agarra assim, como é que faz? É, que papo é... Opa. Gente, chavecar nos anos 80 é mais raro que estádio de evento, cara. É. Porra! Porra! Pra terminar aqui essa bagaça, vamos pro último bloco, que é PC, né? Que é, cara, a gente não pode deixar PC de fora, né? Nós não somos preconceituosos e PC é foda. Então, último bloco aqui, PC. Quem quer começar? Cara, o pai não vai me bater se eu falar do jogo, cara, porque ele quer falar desse jogo, cara. Então eu vou falar e que se lasque, hein, pai. Você vai ter que complementar aí, que talvez você tenha jogado mais que eu, hein, cara. Certeza que ele vai falar do Blade Runner, cara. Caralho, é um filho da puta mesmo. Talvez as pessoas não tenham jogado esse jogo, cara. Ele é um adventure, né? Caralho, a única pessoa foi assim, não, esse jogo que ninguém jogou, cara. Tem certeza. Ah, filhão, jogou. Você tava falando. Só eu joguei essa porra. Porra aí. Eu não queria nem atropelar, mas caralho, eu também não sabia dessa porra aí, não. Bem, não conhecia, não? Não, mas não. Ouve, deixa ele falar sobre o jogo. Ouve, o jogo é foda, vamos ver lá. E sou fãzão de Blade Runner. Porra! Cara, pega esse jogo. Eu acho que, pra eu não dizer que tem um defeito o jogo, pra mim era uma dificuldade, entendam isso. Ele não tem legenda, o jogo, né, cara? Então ele dificulta um pouco, é só inglês ali e tal. E não tem o Deckard, né, cara? É um outro personagem, né, pai? Ué, tu não ia falar do jogo? Fala aí, maldito. Fala aí, cara, tu jogou. Não, você, um ia complementar o outro. Isso, então, safado, né? Então, na verdade, nesse jogo, você não joga com o Deckard, porque ele, na verdade, você é outro caçador, né? De Android. De replicante, né? É, exatamente. Android é celular. É, vamos botar aí em relação ao filme. E se passa ao mesmo tempo que tá passando o filme original. Entendeu? Então, nesse aqui, são um tal de Ray McCoy, o nome do cara. Só que, assim, apesar dele não ser o Deck, a vestimenta dele é igualzinho, cara. Tipo assim, o cara não tinha um dinheiro pra botar o Harrison Ford e inventar esse maluco aí, entendeu? Tá, o jogo é point click, só pra poder saber, é isso mesmo? Não, continua falando, Lu. Eu vou um pouco complementando. Cara, eu não lembro mais. Fala aí o resto. Cara, ele é maldito, né, cara? É o seguinte, ó. Primeira coisa, esse jogo é muito, muito interessante, tá? É o jogo da Westwood. Alguém conhece esses caras? Não. Ouvi falar. Desses, então. Eles fizeram Blade Runner. Patropi. A Westwood fazia um dos meus jogos favoritos de PC nessa época aí, que era a série Command & Conquer. Olha só. É, então, é point and click mesmo. Igual o Rubens falou. É point and click esse jogo. Então, a Westwood fazia jogo de estratégia. Command & Conquer é estratégia tipo StarCraft, Warcraft 2, Warcraft 3. Point and click, desculpa, aponta pra clicar. Esse, então, aí vem Blade Runner, né? Tipo, Westwood, pô, o cara vai fazer um jogo tipo Command & Conquer do Blade Runner, né? Presta esse jogo aí. Aí o parceiro vem, prestou o jogo e, cara, é um jogo, um adventure. Só que ele tem uma coisa muito avançada pra época, tá, cara? Nessa época aí, esse é um jogo que, assim, era mais bonito que se podia ver em qualquer plataforma, porque ele, apesar dele ser um adventure, todos os cenários são vivos. Como eu posso dizer? Vocês já jogaram Resident Evil Remake, que o cenário, ele é pré-renderizado, só que ele é animado? Esse jogo, todos os cenários são assim, cara. Ele veio mil vezes, anos luz antes de Resident Evil Remake, entendeu? Todos os cenários é vivo, então você vê que o cenário é pré-renderizado, só que tem fumaça, as pessoas estão se movimentando, o fundo lá, os prédios estão piscando, tem animação, tem um filminho passando, e quando você clicar para ir para uma parte ou outra, em vez da tela só piscar e mudar de tela como qualquer outro ponto de clique, não, tinha uma animação do cenário girando, entendeu? Tipo a rua, você andando pela rua, a rua virando, e você chegando naquela parte do cenário, sabe? Pô, quando eu vi aquela porra na minha frente, falei, caralho, é um filme, caralho, que eu tô controlando, entendeu? E é muito bizarro, sabe? E o maneiro que os personagens casam bem na tela, porque o jogo não é poligonal, né? O cenário é renderizado e o boneco não é poligonal. Mas o boneco, ele é um pixel em 3D, que eles chamam hoje de voxel, né? Na época não chamava isso, mas na época o cara já tinha inventado. Então é tudo feito de voxel, então é muito bem feito os personagens, sabe? Muito legal pra época. E qual é a coisa porra foda desse jogo? Porque ele é um jogo que ele muda conforme as tuas ações. Então, tipo assim, tu vai jogar esse jogo 10 vezes, vai ser as 10 vezes e vai ser diferente. Porque o que acontece? É um jogo de investigação. Então, como é que você vai falar do jogo? Tu pega uma pista, vai procurar um cara em tal lugar e você vai falar com ele. Só que tudo que acontece nesse meio caminho é aleatório. E com, o que, que você tem que falar e decidir nesse meio do caminho vai influenciar o que você vai encontrar pra frente. Então, às vezes, o personagem que você deveria encontrar, dependendo do que você fazer antes, aí o cara pum, meteu o pé. E você acaba tendo que encontrar outro personagem, entendeu? E você tem aquele sistema de acusar. Você tem que acusar se o cara é um replicante ou não. Dependendo quem você acusa, se o cara for culpado ou não, vai mudar o final do jogo. O jogo tem 12 finais diferentes. Então o jogo tu ficava jogando... Isso aí. Tu ficava jogando o jogo, cara, e toda vez que tu jogava era uma parada diferente. E é isso até um ponto negativo, tá? Porque às vezes tu fica encalhado no jogo sem saber. Porque tu fez alguma merda lá que mudou teu objetivo e você não sabe. Como o jogo não tem legenda, né, e a gente não é fluente em inglês, tu, porra, vai procurar tal coisa e na verdade o jogo tá te mandando pra fazer outra coisa, entendeu? Então o jogo era bem, bem diversificado assim, sabe, cara? Então, às vezes, então tinha jogadas que você contava certos personagens, né? Tu ia jogar de novo, tu fazia uma escolha diferente, tu contava personagens diferentes, entendeu? E uma coisa mais interessante de tudo, pra quem é fã do filme, você conta quase todos os personagens do filme no jogo. Só que quando você vai conversar com eles, eles falam assim, ó, teve um cara aqui que já me procurou, tal de deck aí, e perguntou essas paradas, entendeu? Então você tem que tentar lidar com isso, entendeu? É, mesmo conhecendo o filme, tem que tentar fazer perguntas diferentes que o Decker não fez no filme pra tu tentar progredir na história. Cara, o jogo é muito maneiro. É um jogo à frente do seu tempo, o jogo, cara. Muito à frente do seu tempo. Assim, é igual um filme, jogo pra quem gosta do filme. É igual o filme. O filme era à frente de tudo, meu irmão. É a mesma coisa. É igual se fizesse um jogo hoje, ainda assim seria foda pra caralho. O filme é foda. Sou fãzão do Blade Runner. Pô, só espero que esse filme que vai sair agora não cague a porra toda, né? Claro que vão cagar. É, e assim, é um jogo que eu aproveitei mais, ele tem vários puzzles também, né? Tem esse sistema que é um pouquinho complicado assim pra época, mas era mais velho, né? Não era mais molecão, já era barbudo, trabalhava e tal, tinha mais maturidade, sabia muito mais inglês que eu sei hoje. E quem joga PC tá acostumado a jogar point and click, né? Então, assim, joguei pra caramba, então, mas, pô, é um jogo complicadinho. Se for jogar hoje, é tem que ter uma paciência, voltar pra aquela época, um jogo cadenciado. Tem até cenas de ação que você tem que dar. Tu saca a tua pistola, tem que matar os caras, mas é, pô, é pouco, sabe? É um jogo mais de narrativa mesmo, vai conversar bastante, vai procurar pista, procurar item. É um jogo de investigação. Realmente tu faz um trabalho de investigador no jogo, entendeu? Eu vou falar do meu jogo agora, que é um jogo bosta, um jogo bomba, porque eu vou ser sincero, eu não joguei nada baseado em filme PC. E tipo assim, vocês estão falando aí, vocês estão puxando coisas do Arco da Velha, coisas assim, tipo, bizarras. O Blade Runner é bizarro, porque tipo assim, não que é ruim, que o jogo é feio, mas é uma coisa tipo assim, eu não conhecia, né? E é um jogo que parece, é um jogo difícil, eu dei uma olhada aqui também, conforme vocês estavam falando, é um jogo de nicho também, né? Diferente do filme, né? Mas eu joguei um jogo, cara, que acho que no depois da metade dos anos 90, eu lembro que eu joguei, foi um dos primeiros jogos que eu joguei de PC, quando meu irmão comprou um PC, né, que foi um, até lembro o nome do PC, é um Pentium 233, é, na pode época. Pode falar que é Indiana Jones, pô. Não é Indiana Jones. É de um jogo de um filme que eu vi, mas eu não lembro desse filme direito. E é um filme do Schwarzenegger, o nosso querido Arnold Schwarzenegger, né? E é o Queima de Arquivo. Que porra de jogo é esse que eu joguei? Então, vamos lá. É um Lu Game, né? Porque ele é um jogo de filminho, né? E ele é baseado no filme, mas ele não é o mesmo plot do filme. Você é o Jack Kruger, né? Você é o Jack Razy Krueger, né? Que é o nome do personagem do Schwarzenegger, né? E você vai interagindo. Tem um lance de mirinha, tem as escolhas que você faz. Eu sempre lembro desse jogo porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei e eu não conseguia passar da primeira fase. Era muito difícil. Tipo assim, você tinha que fazer uma investigação numa sala, numa casa, e você ia entrando pela casa. E na casa tinha uns caras querendo te matar. E aí você tinha que fazer assim, você entrava numa porta. E aí você vai pela cozinha ou você vai pelo corredor principal. Aí, quando você fazia a opção de escolher, você tinha que ficar esperto com a mirinha. A mirinha aparecia rapidamente. Você tinha que matar um cara de máscara. Putz, aí eu fui aprendendo isso aí. Jogando e decorando. Acho que eu cheguei a passar. Quando eu passei essa parte, o jogo me desinteressou. Porque é muita conversinha, né? Você tem que descobrir, acho que tem alguém infiltrado nessa sua equipe, alguma coisa do tipo. Cara, eu não recomendo, cara. Eu coloquei queima de arquivo PC aqui no Google Images, aqui apareceu PC Farias, cara. PC Farias morto. É que o nome do jogo. Ó, nome do jogo, eu vou colocar aqui pra você. O nome do jogo em inglês, ele é Eraser Turnabout. Se você procurar isso aí, você vai descobrir. Assim, acho que é assim o nome do filme. Entendeu? É baseado no filme do queima de arquivo do Arnold Schwarzenegger. Basicamente é isso, cara. Eu não indico, eu lembrei, porque é a única coisa que eu lembrei mesmo. Porque eu joguei muito alguns jogos de FPS no PC, joguei Diablo, joguei alguma coisa de MMORPG e tal, mas jogo de filme em PC, eu fico devendo. Eu tenho essa bomba aí pra vocês e fica na curiosidade, né? Não queria passar em branco, né, malandro? É, exatamente. É, então vamos lá, então olha só, meu joguinho, né, foi usurpado pelo amigo Lu, que acabou não falando do jogo, né, cara, que eu falei. É só pra furar o olho mesmo. Aí também pra não falar do Indiana Jones, que é um jogo que todo mundo fala, eu vou falar de um outro jogo que é bom. Algumas pessoas falam, outras pessoas não, mas, né, vamos falar, aqui não tem muita opção, vamos falar de... das crônicas de Hidrick, nosso amigo careca bombado. Que era o PlayStation quando era novinho. Vin Diesel. Esse aí. Nosso amigo. Então, cara, é um jogo baseado em filme, é um jogo muito legal. Vou ter que falar que na época ele saiu, que era pro Xbox clássico, né? Ele surpreendeu porque o gráfico daquela porra lá era foda. É um jogo que brinca muito com ambientação, né? Um jogo escuro que você usa. Por causa do filme também, né? Que o Hidrick ele usa muito. A luz e a escuridão ao seu favor, né? Então tu faz isso no jogo também. O jogo Tem uma realidade muito gostosa de jogar no controle do Xbox, ele é muito bem feito, assim. Você usa bastante armas de melee, né, que é de punho, né, então você dá muita porrada, usa faca, coisas que não eram muito comuns em FPS, que FPS muito baseado em arma, e usa arma, tirinho, e nisso tem que usar bastante as mãos, então é uma parada bem legal. E sempre, né, o jogo foca em mostrar o Vin Diesel, então tudo que você faz, vou subir uma escada, vou me pendurar na ponta da parede, o jogo dá, afasta aqui e mostra o modelo do Vin Diesel, que era muito bem feito pra época, né, o boneco dele lá. Então é um jogo legal, segue bastante assim o lore do filme, porque é antes do primeiro filme, né, que se passa o jogo. Cara, é um jogo bem interessante. Pra quem gosta de FPS aí, tem Xbox, deve conhecer, e é realmente um jogo legal, né? Então, é um jogo pra quem gosta de FPS, baseado em filme, e que segue a história do filme, né? Quer dizer, o lore do filme muito bem, e o próprio Vin Diesel estava envolvido, né? Ele ajudou a fazer o jogo e tal, então todas as vozes é do próprio Vin Diesel, ele deu um pitaquinho ali e acolá, ele serviu como modelo do próprio jogo, então é um jogo bem feitaço, cara. De que ano que é esse jogo, Pyro? De que ano que é esse jogo? Você lembra? Cara, eu tô vendo o gameplay dele aqui, cara. É muito bem feito os gráficos mesmo. É um jogo que deve ter uns 10 anos, pra mais. Mas olha só. Tem mais? Tem dois Riddick, tá? O Riddick, ele foi. Esse Riddick aí, que eu tô falando, isso é pra Xbox normal e pra PC. Depois, eles, quando saiu o 360, eles lançaram a versão remaster pro 360 e pro PC. Então você tem que olhar a versão de Xbox comum, entendeu? Eu tô vendo a versão de PC, que é o de 2004. É esse aí mesmo. É bem feito. Bonitaço, mesmo. Bonitaço, né? Bonitão. Isso aí. Aí depois tem a versão refeita, só que a versão refeita eu acho que perdeu um pouco o charme. É, ele mostra bastante, você falou assim, mostra bastante medida, até nas cenas que não tem a parte do FPS, eles mudam o ângulo da câmera pra dar uma mostrada no boneco do Vin Diesel, né? Isso. Mas tu vê que é bem feita a parada aí, pra época. Bom, eu acho que só quem escapa dessa maldita sentença aí de jogo ruim baseado em filme é a série Alien e Batman, cara. Tem muito jogo bom. Sendo que Batman é quadrinho, né? Não chega nem a ser filme. Mas, ó, Pyro, acho que Indiana Jones também escapa, cara. Indiana Jones também escapa. O problema é que o Indiana Jones que eu mais gosto não tem filme, que é o Fate of Atlantis. Que é esse. PC. É. É o melhor, pra mim. Isso. Pra mim é o melhor. A história é da hora, entendeu? É um jogo que poderia ter virado filme, né? Mas... É, e você não falou na parte de PC, né, Son? É um viado. Vocês estavam falando que é um pular Indiana Jones que todo mundo fala. Porque tem o primeiro, né, e o da Arca Perdida. Agora, pra mim, o Fate of Atlantis não tem filme. Você podia ter falado nesse jogo. Mas não tem filme, pô. Ah, é verdade. Não, vai ser baseado num personagem, como assim o Pyron fez. Ele é baseado no Indiana Jones. Indiana Jones precisa de filme. Tá bom, eu vou perdoar você. Que é o seu primeiro podcast, eu vou te perdoar. Obrigado, tá bom? Mano. Vou te mandar aquele GIF do Jean-Claude Van Damme, tá bom pra você? Já, vou mandar já é. Um. Tá beleza. Bom? Falou. Beleza. Bora, galera. E você, Lu? Que isso, cara? Isso não é hora de jantar, não. 10h40. É hora de... Vai fazer um rap 10. Boa. Tem que fazer que nem eu, cara. Gorfar e fazer podcast, mano. Vamos fazer as considerações finais. Cara, então, manda aí. Quero agradecer ao nosso amigo da Luovania, que deixou de fazer os anúncios pra lucrar. Então, obrigado, Lu. primeiro aí vamos falar, né, gente. Até pra falar do início, mas a zoeira não deixou. Primeira coisa é que o nosso amigo, a zoeira não deixou, né, mas nosso amigo Demolei não tá presente hoje porque o cara agora virou um rapaz trabalhador, rapaz, o cara agora trabalha, né, e tá ganhando din-din, que tá investindo esse din-din com cerveja e puta, então ele tem mais tempo pra gravar podcast. Ele só vai falar, ele tá na cachaçada, a desculpa dele é que ele prefere cachaçar. Exatamente. Deixa o garoto, rapaz. Deixa o garoto. Aqui só tem prioridade, né? Deixa o cara. Deixa o cara. Pera... Garotinho novo, bobinho. Contanto que ele não fique colorindo a vida dele com aquelas bebidas mágicas, tá ótimo. Não é não, pai? Cálice. Isso aí. Então que não encerramos nossa saga aqui de joguinhos baseados em filmes, alguns muito bons, outros nem tanto, né? Mas aquilo ali, pra variar, né? 16 bits pra baixo é fora do Wii. É, essa geração foi ficando modão, os joguinhos também foram ficando. Mas isso aí, gente. A gente tenta. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu. Abraço. Obrigado, falou. Meus amigos. Obrigado, meus amigos. Valeu. Falou. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv.